Pega no compasso, pega no Estamos de volta! Estamos de volta, De volta de novo again! E dessa vez pra falar sobre um filme e um livro. Que semeia muita raiva. Que semeia muito ódio. Érica, então, ela tá pronta pra colheita. Porque foi uma semeadura bizarra. Mas quantos anos eu fiquei pra terminar esse livro? Muito tempo. Quatro meses? Sim. E é um livro que é fácil de ler. É pequeno e fácil, assim, a leitura. Pra mim foi bem difícil. Agora eu tô lendo um de 400 páginas que eu já tô em 120. Olha aí. Bom, vamos lá. Vamos falar que vocês já viram aí, que é sobre o ódio que você quer, você semeia. Hi, I'm Angie Thomas and I'm here to discuss the inspiration behind my novel, The Hate U Give. The Hate U Give is about 16-year-old Star who witnesses the murder of her best friend Khalil by a cop, and he was unarmed at the time. And the book is about a young girl who finds her voice and finds her activism. I was inspired to write the novel in 2010, right after the Oscar Grant case. Oscar was a young man who was killed by police. And at the time, I remember wondering what would happen if that took place in my neighborhood. How would we react? And all of these cases started coming out and it just fueled me and it fueled my frustration and my anger, but it also, I wanted to find a way to find hope. And I wanted to show the human side of all of these cases. I look at books as being a form of activism because a lot of times they'll show us a side of the world that we may not have known about. And so that's how the novel The Hate U Give came about. Tupac is a huge influence in the book. The title itself, The Hate U Give, actually comes from the tattoo everyone knows him for, the thug life across his stomach. It actually stood for The Hate U Give, Little Infants F's Everybody. T-H-U-G-L-I-F-E. Tupac is definitely my favorite rapper, and I say that because he wasn't just a rapper. He was an activist in his own way. And I related to that because he used music as a form of activism. Tupac had this poem called The Rose That Grew From Concrete. It's a metaphor for young people who grow up in bad circumstances, but they're still roses, you know. And so I tried to make Star and Seven and all the kids in the book, they're roses in concrete to me. They're kids who are growing up in bad circumstances and bad situations, but they're still roses. They're still good there. They're still shining. They're still something to be in awe of. Something for my godson Elijah and a little girl named Corinne. Some say the blacker the better, the sweeter the juice. I say the darker the flesh and the deeper the roots. I give a holler to my sister's own welfare. Pockets, if don't nobody else care. And I know they like to beat you down a lot. When you come around the block, brothers clown a lot. But please don't cry, dry your eyes, never let up. E é um livro que fala sobre racismo e um filme também. Por isso a gente trouxe uma pessoa negra e uma já pessoa branca, que já tava aqui. E a branca também. Sim, pra poder falar, né, gente? Pra poder ter essas duas faces do crime. Pois é. E ver o que uma pessoa branca acha do filme e o que uma pessoa negra acha. Uhum. Oi, muito obrigada por ter vindo, Érica. De nada. Muito obrigada, Amanda. Você é muito importante pra nós. Ah, muito obrigada. Você foi muito simpático, muito gentil. Então, pra resumir o resumo, o livro é sobre a Star, que é uma menina que pobre, negra, que mora no cu de Nova York. Não, e aí, não é cu de Nova York, tem um nome genérico. Mas não é, Garden, não. Garden Heights. Garden Heights. Garden Heights. E ela presencia a morte, um assassinato de um amigo dela. E essa é a premissa. Todo mundo já sabe, essa é a premissa. Ela meio que é obrigada a colaborar com a investigação. E isso mexe não só com ela, com a família dela, mas com o bairro dela. Muito próximo de uma realidade, de uma favela no Brasil. Eu acho que é Los Angeles, não? Ah, agora eu vou lembrar. É que o bairro é fictício, eu não consigo gravar. É tipo a CW, a DC, com as cidades que não existe. E quem escreve esse livro é moça... Menina, você já esqueceu o nome da mulher? Esqueci, mas ela é muito maravilhosa, só quero falar o nome dela. Eu tava com o nome dela na cabeça, não, eu tô com o nome dela na cabeça, você foi falar Andy Thomas. Andy Thomas. Achei, assim, maravilhoso o livro. O livro é Young Adult. É um YA. Ah, é, precisamos falar que Paulo Hartz... É. Do, né? É do Livraria em Casa. Vejam, Livraria em Casa, gente. É bem bom. É, ele tá com muito, muita coisa antiga lá, porque ele não tá tendo muito tempo. Mas, assim, ele que trouxe primeiro, antes que todo mundo, esses livros pra gente, em inglês ainda, né? Sim. E aí, a Amanda já conseguiu comprar, mal saiu em português, né? Tinha saído há pouco tempo em português, né? O Ódio. E eu tinha comprado em inglês. Isso. E aí, a gente acabou lendo mais ou menos junto. Porque... Sim, porque eu demorei muito e a Amanda comprou sua condição em português, aí comprei deu na Black espaço. Friday. E aí, Andy Thomas, achei uma escrita muito fácil. Ela realmente sabe do que ela tá falando, é uma escritora negra também. Então, é uma visão muito bacana. E aí, depois eu vou falar um pouco, assim, como pessoa branca, o que, que o livro trouxe pra mim. Mas... Então você gostou da escrita, da Sim, leitura? Foi a escrita tranquilo. É muito tranquila. Eu achei assim, flui muito, muito rápido, apesar do livro ter uma barriga gigante. Pra mim passou rápido. Passou rápido, é uma escrita leve. Eu falei que eu vou ler tudo que essa mulher escrever, porque eu gosto assim, eu não gosto de coisa que fica e ela muito... já lançou o livro novo dela, que já tava já nas cabeças aí, junto com o nosso amigo Adam Silveira. É, vai sair aí, mas acho que ainda não saiu em português. Não, em português ainda não saiu, que é da DJ, da Rapper. E eu vou aguardar, que eu não cresci com Sasha igual a Erika e fica lendo livro em inglês, mas... Enfim, garota, eu acho que eu vai estou dar tentando, eu estou tentando estudar. Ué. Beleza, eu não vou criticar aqui a sua nitidez toda de estar lendo em inglês. Mas enfim, vamos falar, né? Então. O livro. Então, a história. Como eu falei, tem essa menina Star e o amigo dela, Khalil, ele é assassinado numa... eu jurava que era Khalid. Que Erika, até o filme. Até o filme. Foi? Não, um dia você percebeu. Isso. Foi no final do livro, tipo, 89%. Agora que eu percebi que o nome do cara é Khalil, né, Khalid? Igual a criança que era Selik. Selik. Não, era Secani, eu chamava ele de Senik. Tipo, a Tasha Selik. Adoro. E aí eu, caraca, eu tava lendo os nomes tudo errado. Se fosse um livro escrito pela Natália Arcuri, seria Selik. Com certeza. Não é? E juro composto. E juro composto, meu filho. No lugar de Seven. Isso. E é um número, né? É, pois é. E aí, o que que acontece? Essa não é a primeira experiência da Star. Depois a gente descobre que ela já tinha perdido uma amiga também na infância. Que também tinha sido assassinada. Isso, só que foi frio. Numa briga de gangue, assim. Sim. E assim, não sei, no filme meio que... Vamos começar a misturar, né? É... Pra poder também não ficar nessa coisa. Num filme, meio que parece que dá a entender... Não sei se é no filme, acho que é no filme, sim. Que ela acha que era pra ter o tiro ter pego nela. Ou que os caras queriam dar um tiro nela. Porque o pai dela, contar, o seu Maverick, Big Mav, ele era do movimento. Sim. Porque o pai dele era. E ele meio que acaba sendo obrigado a assumir o bagulho lá. Como um dos lords, um dos reis da área. E ele acaba conseguindo sair. Ele é preso. Ele é preso. É. Aí ele acaba conseguindo. Por ele ter sido preso, é que ele acaba conseguindo sair. Porque ele Sim. faz uma troca com o cara lá do mal lá. Qual não é o nome delação dele? Premiada. Sei lá o não, quê. Não é um delação premiada, assim. Não. Ele assume a culpa do outro cara. É, ele assume. Daquele safado lá, eu esqueci o nome dele. O Gavião. Gavião. Hã? Gavião não, Falcão. O Falcão, que é o King. King. Então, tem o King e tem o Big Maverick. O King acaba assumindo a parada da gangue. E eu acho que o Maverick, ele assume uma culpa do King. Pra poder... Tipo, segura uma parada toda sozinho. Pra poder... Em troca, ele se ver livre desse meio. Uhum. Né? Que ele não era nenhum santinho também. Isso. E aí, o que acontece... Ele sai, mas ele fica marcado, né? Tipo, a polícia meio que quando encontra ele já sabe, ah, Big Bev, a gente já conhece o nome, uhum. não sei o quê. Então, tipo, por causa dessa experiência da Natasha, né? 17 anos fugiu de casa, né? Natasha, acho que é o nome da menina. Natasha. Então, como essa menina tomou tiro lá na frente das Thais e morre, ele pega o Seven, que é filho dele, que ele traiu a mulher com a mãe de Seven, que agora é mulher de King. Olha aí. Essa aqui olha é o Gueto. Olha aí, olha o Bangu. É o Bangu. É, a maior diferença é que, assim, nos Estados Unidos, os bairros têm gangues. Não é tipo assim, igual no Rio de Janeiro, que são facções criminosas gigantes. É tipo, são grupinhos que dominam certas bocas de fumo e eles ficam brigando entre si. E uma dessas brigas aí acabou Natasha morrendo. É, mas criança. No filme ela fica meio na dúvida, tá? Eu acho que é por causa disso, que o pai dela também era. É. E aí ela fica assim, não sei se o tiro era pra mim, se os caras quiseram me matar, e por causa que o pai dela fica preso, né? Quando acontece isso, o pai dela acho que tá preso, inclusive. É, eu também acho. E aí ela não sabe, aí ela fica meio com essa culpa. No livro não dá pra entender muito bem isso, não. Dá pra entender que, tipo, foi um tiroteio avulso disso que acontece aí todo dia no Rio de Janeiro. Uhum. E aconteceu. E aí ela já é um pouco traumatizada, né? E aí por isso que ela e o irmão dela, o Seven, que eu ia falar, vão estudar na escola de riquinho. Sim. Eles tiram... De branco. Eles tiram, eles colocam eles num outro bairro pra estudar, né? É, pra... Onde só tem branco, óbvio, porque é mais caro. E esse Big Mav, ele vira dono de um mercado. Ele compra um mercado, aí vira comerciante. E a mãe dela trabalha como enfermeira. Sim. Então, com essa renda, ao invés assim, de investir na casa, que é numa favela, eles investem na educação das crianças fora de lá. Com medo deles se envolverem também com essa criminalidade toda nesse bairro. Que é violento, mas é assim, né... É que, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de morar num bairro violento, mas... Quem mora lá, pra quem mora lá é tipo, é o lugar que você cresceu, você tem assim, apego é violento, a pessoas. Você só lembra que é violento na hora que dá uma merda, mas assim, isso, você tá sempre alerta, é verdade, mas assim, não é assim, ai caraca, tô o tempo todo andando assim, meu Deus. É, não é bem assim. Não é só assim. Coisa ruim, entendeu? É. E você se importa também com as pessoas, porque você cresce num lugar, você se apega, as pessoas te conhecem desde pequeno, enfim. Então tem muito desse relacionamento da família com o bairro, né, de se ajudar. Principalmente com as pessoas antigas do bairro, sim, né? Sim. E aí... Isso é muita coisa que parece com hoje em dia aqui no Rio de Janeiro. Pelo menos assim, onde, na área pobre, né? Que a gente cresceu. Sim. De, assim, a gente ter o respeito com os mais velhos. Sim. E ver como essa galera nova tá vindo sem nenhum respeito, sabe? É. Porque, assim, eu sou de uma época, na época dos meus pais falavam isso também, que era assim... Você é filha da Dona Maria. Não mexe com ela, cara. Isso ela é menina direita. Não, nada de droga com ela. Passa longe dela. O cara fala, o chefe falava. Não tinha essa de, tipo, eu tá passando na rua e um cara avulso quer vir me oferecer droga, qualquer coisa. Não era assim o bairro. Hoje em dia, se perdeu completamente. Mas ainda tem um pouco disso no bairro deles. Ainda não é totalmente assim. Mas, assim, você vê que as coisas estão se perdendo cada vez mais. Sim. Aí, e isso é uma preocupação para eles, porque, por causa de segurança, né? Porque os jovens mais maluquinhos que vêm aí não tem tanto aquele respeito, não tem tanto aquele apego ao bairro e às pessoas do bairro. Muita gente nova também, porque bairro pobre assim, sai gente, a pessoa quer se mudar, não quer ficar lá e sai, entra gente nova e aí você não sabe mais, tem muita gente que você não conhece. Sim. E acontece também das pessoas que saem do bairro serem criticadas como se estivessem abandonando o bairro, que é a história do tio dela, né? O tio dela, o Carlos, ele vira policial. Então ele se muda para o bairro de gente riquinha, mais ou menos. Tô fazendo aspas com as mãos aqui, achando que vocês estão me vendo. E ele é muito criticado, tipo assim, poxa, abandonou o movimento. Ele vira polícia também. Traiu o movimento. É, porque ele vira polícia e tal. Só que assim, não, ele tá prezando pela segurança dele. Ele não, tá super certo. E ainda por cima ele casou com uma mulher que tinha dinheiro. Sim. É uma negra, mas uma negra que tinha dinheiro. Aham. Uhum. Ela é médica, né, eu acho. Eu não lembro. Eu acho que ela era médica, alguma coisa assim. Eu sei que ela era de uma família negra com algum dinheiro. Sim, alguma coisa. Já condição. Que já vivia fora do gueto. E aí ele casa com essa mulher e vai viver fora. Tipo, é óbvio. É porque não faz sentido nenhum também você pegar uma mulher que mora fora do gueto e falar, vamos morar aqui. Eu, como policial, vamos viver no gueto. Tipo, você tem dinheiro, mas vamos viver no gueto. Isso não tem foi, sentido. Era tempo quando o policial podia morar no gueto. Bota tempo nisso. Mas enfim. É, a história se desenrola com a questão do julgamento do policial branco que matou o Khalil. Porque como é que foi o lance da paradinha? Eles estavam voltando uma festa que já tinha tido uma confusão, tiroteio, bomba... Mas assim, é aquela parada, foi o que a Esther chega já falando, tipo, que ela odeia ir pra essas festas, Porque ela sabe que sempre no final sai uma treta. Sim. É tipo baile funk. É. Né? E aí ela tava voltando, eles saíram da festa correndo, porque tava rolando treta, ele tava de carro, foi levar ela em casa. E aí no meio do caminho eles são parados por um policial branco que pede os documentos, né, dele, como uma parada normal. Para ele do nada, tipo assim, ele do não nada. Tá com nada, não tá com problema não nenhum. Não tá correndo. Não tá com a antena quebrada, não tá nada. Tipo assim, inclusive ele tinha encostado no meio fio pra conversar com ela alguma coisa. E depois ele tá saindo, tipo, devagar, andando devagar, porque ele acabou de sair com o carro. E o cara manda ele encostar e faz mó não sei o quê. E é super grosseiro e manda ele sair do carro, bota a mão em cima do carro. Só que assim, se você não, parar... Só que primeiro assim, falando um pouco dessa abordagem, o policial ele foi super grosso desde o início, mas no início ele tava sendo profissional. E o Khalil, ele não aceitava aquela situação, porque ele não tinha nada de errado com ele. Então assim, ele ficava o tempo todo assim, por que você me parou? E ele falava, quero seus documentos. Aí a Star falava, dá os documentos. E ele, não, eu quero saber por que você me parou. A indignação que o negro já tem normal. Sim. Porque assim, cara, você separado por motivo nenhum. Se fosse um branco no carro, ele não tinha parado, sabe? Exato. O carro não tava com lâmpada quebrada, o carro não tava numa situação nenhuma com problema. Não tinha motivo. Não tinha nada. Ele viu dois negros no carro e resolveu parar o carro. Entendeu? E são dois jovens, tipo assim, o máximo que ele podia falar é, vão pra... o que vocês estão fazendo aqui? A gente tá saindo de uma festa. Ele fala que estão saindo de uma festa. Sim. Então, vão embora pra casa, vocês estão muito novos pra ficar na rua até a tarde. Eu poderia ter feito isso, entendeu? Sim. Ó, vocês vão pra casa, vocês não vão pra casa. Eu vou seguir vocês até vocês deixarem em casa. É. Podia ser, ué. É um abuso? É um abuso. Mas aí você mostra que é um cara que tá querendo fazer parte da comunidade ali. Sim. Agora, o cara vir todo grosseiro, tipo, todo seco. E aí... Eu acho também que parte disso foi porque já tinha rolado tiroteio na festa. Talvez o policial estivesse pensando assim, os caras estão saindo da festa, eu quero pegar também esses caras. E aí, é claro que é um cara negro, você vai parar, porque ele é automaticamente um suspeito. E aí, o cara manda ele sair do carro. Ele sai. Ele sai do carro. Bem ele... puto, mas sai. Muito puto, reclamando, mas ele sai. E aí, o cara pega os documentos dele e vai verificar. Quando ele vai verificar, o Khalil bota a cabeça pra dentro do carro pra perguntar pra Star se ela tá bem, porque ela fica muito nervosa. Porque por causa é uma situação, até da situação anterior escrota. Dela. Tipo assim, e ela é ensinada, o pai dela já foi preso, então o pai dela ensinou pra eles parar dos Panteras Negras. Sim, eles eram fãs dos Panteras Negras, eles eram discípulos... Não é Pantera Negra do desenho, não. Do movimento Pantera Negra. O partido Negra. Dos Panteras Negras, isso. Entendeu? E a mãe deles também sempre ensinava, quando a polícia parar, você bota a mão na frente, você faz tudo que o cara mandar, nunca se mexa rápido, baixa sabe? Baixa a cabeça, aquelas regras mãos. Que a Shonda mostrou lá, o filho Exato. Da Bailey, que a gente vê que é o padrão, e que no Brasil também, né, deveria se tornar um padrão, porque hoje em dia é isso aí, né? É isso aí. E aí ele vai e fala, o policial vê que ele colocou a o corpo para dentro, a cabeça para dentro do carro, e aí ele pega uma escova de cabelo. Não, no livro ele nem pega nada. No não, livro... é uma escova. Não, escova. No livro ele nem pega. Ela tá assim, seu carro tá uma bagunça. Ela fica assim, não, tá tudo bem, não sei o que. Aí tem algo aqui me incomodando. Aí ela fala da escova no chão do carro. Mas, tipo assim, ela fala da bagunça do carro dele durante o processo. No livro, ele só abaixa e pergunta, você tá bem? E aí quando ela vai responder, ele já toma um balaço. Ele toma um tiro e aí ele toma vários tiros. E depois na o cara verdade. Dá mais dois tiros. É. E aí ela quer sair do carro pra socorrer ele, e ao mesmo tempo ela tem medo, mas ela sai. E aí ela acaba vendo ele e o cara morrer. Fica ameaçando ela. Sim, o cara fica ameaçando ela, o policial, tipo, manda ela se afastar. Não sei o que, sai daí, e não tal. Sei. Não, e ele já tinha apontado a arma pra ela dentro do carro. Ele já abordou eles com a arma na mão. Sim. Dois adolescentes. E ele botou quando ele abaixou, ele botou a arma dentro do carro apontando pra ela. Pois é. No filme tem uma passada de pano, né? Porque no livro... É, o livro... O livro filme passa pano pra caraca! Pra caralho! O livro é bem mais... Cru. Pesadinho. Porque, assim, esse policial é um policial com 15 anos de carreira na polícia, no livro. Sim. E no filme é um novato. No filme é um cara que tá se tremendo só de estar no bairro. O cara tem a cara de cagão. É. Você vê que ele tá se borrando. E aí, o Khalid tá puto, e quando o Khalid realmente pega a escova, da posição que o cara tá, não tem como o cara saber direito. Se é uma arma, ou se é, ainda mais à noite, enfim. Isso tudo o cara também usa na defesa dele. E o cara faz errado, porque assim, a gente vê as paradas policial nos Estados Unidos, quando você tem um suspeito, você bota o cara pra segurar a mala do carro. Sim, a parte traseira, pra você poder ter a visão do cara o tempo inteiro. Sim, mesmo você e não dá tempo do cara correr, porque se você vê que o cara correu da parte traseira do carro pra frente, aí você tem motivo pra atirar. Exato. Ali atrás não tinha como ele nem ter vontade de apertar nada. O máximo que ele ia poder pegar um escova, nada. Ele ia o máximo falar assim, ô, tá tudo bem aí dentro? Só. Mas ele já fez o procedimento errado, parou no lugar escuro, sem iluminação. E aí o garoto pega a escova e ele dá 3 balaços no peito do moleque. Fica com cara de quê? Cu. E é bom a gente lembrar já nesse período que estamos vivendo que agora no Brasil... Virou modinha também isso. Virou lei. Agora está liberado o policial que se sentir ameaçado dar tiros na cabeça da pessoa porque ele, né, se sentiu ameaçado. Ficou com medinho, já pode matar. Esse é o lance. Agora, se você policial já tá despreparado assim, né? Pois é. Aí a gente já tem outras questões que a gente não vai entrar agora porque a gente tá falando do livro. Mas enfim, aí a Star, ela tem todo esse desenrolar até o julgamento do cara. A população do bairro tá toda a favor dela, claro, e do Khalil. Não, no início, que não era um garoto... ninguém tá a favor de nada. Assim, não, as pessoas do bairro. O não. Cara, porque ainda tem isso. É, o cara simplesmente... não chama o médico, fica lá ligando pra... começa a falar assim, ai meu Deus, e a gente fica naquilo. Mas no livro mostra que chamam lá, ele chama outra viatura, aí essa viatura vai chamar o médico, porque a gente tá pedindo o médico, eles não chamam o médico. É porque ele já tava morto, mas não, enfim, ele não tava morto. Não, mas ele demorou pouco pra morrer. É, mas a gente também não sabe se ele tava morto, né? Tipo, ele fechou o olho, mas sabe se ele morreu, a gente não sabe. Mas a Star fala que morreu. Eu sei, mas, né? Agora, o cara não chama o médico, né? E aí ele chama outro pessoal. Uhum. E aí depois é que chega a ambulância. Aí a mãe da Stasi, como é do hospital, fica sabendo. Aí vai pra lá, dá mau rolo. E fica um mistério, assim. A Stasi é testemunha, mas ela não vai depor. Não. Porque ela tá com medo. E a mãe não quer que ela vá fazer isso. É, quanto menos se envolver, melhor. Ela já, assim, ela já vai na delegacia só pra dizer o que aconteceu. Mas assim, ela só vai muito tempo depois, porque o Carlos obriga, fala pra ela que ela tem que ir. Ela não ia, você lembra? No filme é que ela vai direto pra delegacia com a mãe. Ela isso. Vai com a mãe lá. Mas enfim. Brenda. E aí, é porque a Brenda todo mundo em pânico, gente. Que é a Lisa, na verdade, e dela. E Erika só conseguia falar, meu Deus do céu, só lembro da Brenda. Só lembro e da Brenda. Samara, dela brigando com a Samara e todo mundo em pânico. Mas é uma outra questão que isso também levanta dessa parte do assassinato do Khalil, é que ele também não era muito flor que se cheira. Ele vendia drogas, tá? Então, assim... A população não fica 100% nem do lado... A população como um todo, não população só a pessoa do branca, bairro. Branca, que não é do bairro, que não conhece rola a, todo a aquele história. Sensacionalismo na TV, mostrando como o policial é um coitado, como ele o tava com o pai do policial vai fazer mimimi na TV. Aí, bababá, porque o bairro é perigoso. E ele tá sendo ameaçado de morte, traficante. Tipo... Quem vai estar ameaçando ele de morte, gente? E o cara era traficante, podia estar armado, sei o quê. E aí levanta a ficha do Khalil toda. Agora, do cara, ninguém levanta. Ninguém levanta. Né? E aí, a gente... Aí tem o funeral do Khalil e o pessoal da gangue do King vai lá, como se, assim, estivesse prestando uma homenagem pra ele. E porque ele era da facção. É, bota a bandana lá. Bota a bandana da facção. Só que a avó do garoto, né, já fala, não tem nada a ver, você tá maluco, não sei o que. Some com isso aqui. Só que, assim, ele vendia pro cara, mas, assim, ele não era da gangue, assim, entre aspas. É, ele era um terceirizado, vamos exatamente, dizer exatamente, assim. É. Ele não andava com o pessoal da gangue. Ele ia lá, pegava droga e ia vender em algum lugar e depois nas festinhas, não sei o quê. Porque a mãe dele tá com uma dívida com o cara, porque a mãe dele é drogada. Isso, mas isso ninguém sabe. Isso, a opinião pública não fica sabendo. A opinião pública fica sabendo o quê? O policial branco estava com medo porque matou o traficante porque estava com medo de morrer. E o menino traficante morreu porque é traficante. Traficante tem que morrer. Era esse o cenário. Nisso, a gente tem uma barriga gigante de estar no colégio branco, que ela tem um namorado branco, isso, Sam, ela... que tem 50 anos no filme. E o namorado branco é o Chris. Chris. E o Chris é a melhor personagem desse livro pra mim. Sim. Porque eu sou branca? Sim, mas mentira. Mas eu gosto dele. Só não, que mas assim, eu vou no falar filme ele é uma merda. No filme ele é uma merda, mas no livro ele é bem foda. E aí ela fala que assim, ela é uma star no bairro e outra star no colégio. Porque ela não pode, no colégio ela não pode falar como negro, agir como negro. Ela se coloca isso, porque assim... Sim. Todos os brancos no colégio dela falam assim, yo, yeah, no, é. E acho estilo, entendeu? Sim. Eles, a apropriação cultural come solta naquele colégio. Aquilo ali sim é pra... Os youtubers iam ficar como? Os youtubers negros aqui no Brasil ficar louco, se rasgando todo, se vê aquilo ali. E ela fala, e eles falam, e aí, ô, não sei o que, não sei o que, e ela, oi, e bom. Faz aperto de mão, bate peito, isso. Essas paradas de negão, e assim... A parada é a seguinte, ela se coloca que ela não pode fazer, porque se ela faz, ela é negra. Sim, aí é o estereótipo. Aí ela é o estereótipo do negro, entendeu? Uhum. Ela não pode reclamar de nada? Negra, raivosa, foge do estereótipo. Então ela tem que falar baixo, ela não pode falar gíria, sim. Ela quer ser o padrão. E ela não mistura os ambientes, ela não leva os amigos dela ricos no bairro pobre e também nem se envolve com a galera do bairro pobre pra levar pra lá. Ela separa muito bem esses dois mundos que ela vive, porque é a forma dela que ela encontrou de, assim, de não entrar no meio dessas polêmicas de estereótipo, enfim. E os irmãos também, né? Porque, assim, sim, falam dela, mas é. O Seven não leva ninguém da... Também não. Da escola. E o menino lá, o Tasha Selick, também, tipo, whatever, ele só quer saber de comer aquela criança. Tá certo, tá errado? Tá errado. Então, aí, aí tem, enfim, várias intriguinhas dentro do colégio, que no final de todas elas, a única que realmente importa é a estar descobrir. Que é melhor. Tá, que não. Uma das melhores amigas dela é racista, que era óbvio. Pô, né? Tipo assim, a menina branca era racista. Ela ficou como? Chocada. A menina branca, loira, chefe de torcida, era racista. Por quê? Se ela, afinal de contas, ela tinha uma amiga negra, como que ela poderia ser racista? Não, e ela era tão racista, a filha da puta da garota, que ela tinha uma amiga estepe preta e uma amiga estepe asiática. Exato. E ela fazia chacota com as duas. E a Star só se toca quando a asiática virou pra ela e fala, ela já fez bullying comigo. Sim. Quando eu entrei na escola, ela fazia bullying comigo por causa de coisas, falando coisas que tem uma entonação. Nos Estados Unidos tem muita coisa que pra gente não faz diferença. E pra eles fazem. Sim. Tipo... Como a questão do black e do nigga, né? Tipo, nigga, só quem pode falar... São os negros. É tipo viado pra viado. Viado pode chamar outro viado de viado. Agora, aqui é o agora, contrário, o né? Hétero não tem que chamar viado de viado. Não, mas aqui é o contrário. É que o preto é mais preconceituoso do que o negro. Nos Estados Unidos, o black é o certo e o nigga é o preconceituoso. Então, ela solta uma piadinha. São as piadas localizadas, né? É o que eu falo. Por exemplo, se você chama alguém de macaco aqui... Um negro de macaco, aí a casa cai, maluco. Cai. Agora, lá nos Estados Unidos, G-Unit era o nome da banda do 50 Cent. Era Gorilla Unit. Uhum. Pra eles, não tem nada a ver. É de boa. Sim. Agora, falar que você come frango frito, quem comia frango frito era o escravo. Sim. Aí, ela solta essa piada pra estar no meio do jogo de basquete. Sim. E ela joga uma piada também de, tipo, comer... Ah, vocês comem qualquer coisa. Come um cachorro aí, pra garota que é asiática, sim, sabe qual é? Então, tipo assim... Tudo preconceituoso com comida. Acho, assim, um absurdo isso. Ficar usando comida pra ofender as pessoas. Para com isso, gente. Selick não pecado. Gostou. Pecado. Selick só estaria comendo os cachorros, tudo. Tudo. Selick ia estar nem aí. Muito liberto, esse menino. E aí, acho que desse colégio, o que mais a gente tem pra falar é o Chris, que é esse namorado dela, que é um menino branco, louro, super. Ah, e tem outros negros. E assim, no colégio tem outros negros. Tipo assim, acho que tem mais... É o Seven, que é negro. Ele tá se formando também. Uhum. Ele e a estação se formando. Não, é só ele que tá se formando, né? É, só ele. Ela só vai pro baile normal. Uhum. Ele é mais velho que ela. E tem outro menino também, que é namorado. Acho que é namorado da asiática, inclusive, né? Que é negro. Você lembra que tem que elas estão no baile? No livro a gente vê isso, que elas estão no baile. Ele fala, e aí? Aí ele fala assim, e aí, amiga negra? E aí, namorado negro? Não lembro. Mas eu acho que o namorado da Zética é negro. Tá. Acho que são, tipo, tem uns acho que é Remy o nome dele, alguma coisa assim. Porque no filme não tem, então a gente meio que, como já leu o livro há um tempo, e aí bagunça. No filme apaga, a gente fica meio sem saber. E aí, porque essa escola foi bem zoada no filme, os personagens da escola foram bem assim. Não, era melhor não ter cortado a história, o plot todo da escola e ser deixado o namorado. Porque, na verdade, no livro também, é assim, só serve pra mostrar como que. Podia mostrar assim na casa do tio Carlos, sabe qual é? Então, mas só pra mostrar essa dualidade da vida dela. É basicamente essa alegoria, e aí, enfim, porque as histórias do colégio são super chatas. Mas tem mais duas coisas, lembrei de mais um. Além do Chris, que é o namorado dela, que é super lindo, louro, branco, alto, maravilhoso, e namora a menina negra, e é até um pouco criticado por isso. Ele faz rap, ele faz música. Ah, ele assim, o pessoal fala que ele se acha negro, né? Negro, exatamente. Porque ele faz rap, ele anda com o Jordan, todo mundo fala do Jordan, tênis do Michael Jordan. Isso. O bagulho deles é tênis do Michael Jordan, e a música romântica dos dois é Fresh Prince of Bel-Air, né? Sim, que os dois são muito fãs da série. E esse garoto, ele é sensacional, assim, ele mostra realmente como é uma pessoa branca. Que não entende aquela realidade do negro, mas não é preconceituosa, sabe qual é? Exatamente. E ele tem que ficar provando isso pra ela também, porque em certos momentos ela fala, você não vai entender, mas a gente vê também aquela coisa do negro que também acha que o branco não tem capacidade. Exatamente, a gente vê muito isso na família dela, o pai dela, muito resistente dela tá namorando um cara branco, porque ele é negro, então ele pensa assim, poxa, eu falei como pai, porque ela não me tem como referência. Não, o pior, ele acha assim, deu tudo errado mesmo, porque ele vai preso e quem cuida deles é o tio Carlos. Sim. E o tio Carlos, é irmão da mãe dela, é negro. Uhum. E aí eles ficam assim, caraca, foi tão errado assim o que aconteceu, porque tipo assim, mesmo ele pensou, mesmo eu falhando como pai, o cara que cuidou de vocês é um negro policial, é um cara correto, sim, entendeu? Exatamente. Eu posso ter vários problemas com ele, que ele, o Carlos tem uma zica, assim, entendeu? Problemática. Mas, assim, porque eles têm uma opinião muito diferente. O Carlos, ele é muito pelo sistema, assim. Não pelo sistema igual no filme. No filme, parece que ele tá consumido pelo sistema. Sim. É uma bosta. No livro, não. Mostra que ele quer ser um policial pra mostrar que o negro é capaz de ser fora do estereótipo. Tipo a Estácio vai na escola. Ele quer mostrar que ele é capaz, que o negro pode ser além e que ele vai ajudar o bairro sendo um cara negro que conhece o bairro, que conhece o local sendo dali, entendeu? E aí ele vai pra esse lado da legalidade. O Maverick, ele não acredita, entendeu? Não, o Maverick é totalmente descrente, até porque ele nasceu, cresceu, foi preso e saiu e continua nesse mesmo bairro. Então aquele bairro é meio um minimundo dele e as coisas têm que continuar no status quo pra poder dar certo, porque assim a gente sabe como dar certo. E a gente conhece muita gente assim, na vida real. Exato, que não sabe, gente. Vou morrer aqui nesse bairro, nunca vou bairro, sair daqui, porque aqui todo mundo me conhece, eu conheço todo mundo. Exato. Tipo, gente, às vezes é preciso, entendeu? Às vezes é preciso, como aconteceu, eles acabaram saindo, mas enfim. Aconteceu o plot também do colégio, deles fazerem uma paralisação. Um protesto. Pra fazer um protesto. Que o menino negro começa a pensar nisso. Só que o que acontece? Que é outro menino, que é esse cara que eu tô falando, que eu acho que é Remy o nome dele, eu não tenho certeza. Que ele começa a falar de fazer o protesto. Só que aí o que acontece? Como o colégio é só de branco, na verdade eles usam esse protesto pra poder matar a aula. Eles só querem, assim, falar que estão fazendo protesto e ficar de bobeira. Ou ir embora pra casa. Ou ir embora pra casa. E a Star, ela já tá tão cansada desse assunto, tão consumida por essa situação. E ela tá com medo porque ela não sabe se ela vai ter que depor na justiça. É. Porque ela já foi na delegacia, já foi uma merda, porque o tio dela falou assim, vou levar você pra depor, mas são pessoas legais. É uma latina e um cara whatever. E aí eles maltratam ela do mesmo jeito. Tipo assim, mas ele andava com droga, mexia com droga? Mas por que vocês saíram da festa? Que não sei o quê. Tipo, ela, o que que se importa? E assim, Amanda não gosta da menina estágio no filme, que é a... Amanda... Eu só sei que é Amanda porque é meu nome com L. Na verdade, gente, o que importa é que ela é a Rue de Hunger Games. Amanda Stenberg. Ela é a Rue de Hunger Games, Forever Hunger Games. Então, essa menina... eu acho que ela se indigna bem mais rápido no filme, e isso é bom, porque, tipo assim, no livro a Estágio fica muito passiva, muito chorando o tempo todo, e muito receosa, e não sei o quê, e, tipo assim, chega uma hora que não dá mais, sabe qual é? Tipo, enche o saco. Enche o saco. Mas a gente entende dela não querer se expor. E aí ela é procurada, logo depois do funeral, ela procurada por uma ativista chamada Issa. Issa! Que é advogada. Que é advogada e ativista. E pegou ela a causa do menino pra poder julgar. E contra o Estado, né? Tipo, e contra o policial. E ela deixa o cartão com a mãe da Star e fala: olha, se ela quiser, se vocês aceitarem dela estar tá lá junto com a gente e tal, não só no julgamento. O que ela tá fazendo por ela, ela tá ajudando em protesto e tal também. Isso. Mas, de repente, a gente começar a expor a história dele, porque ninguém quer saber o que, só sabe que ele é um traficante negro que morreu, mas, tipo... O pai do cara foi na TV, fez uma mimimi, e aí ele não tem ninguém pra falar por ele, entendeu? Então, de repente, a gente começar a colocar a história dele pras pessoas entenderem que Black Lives Matter. Então... E pior, esse filme dá uma tristeza no coração, porque tem um elenco... cheia de gente famosa, e você fica assim, como é que esse filme foi tão ruim? Sim. Porque assim, o filme, eu, sinceramente, o livro eu achei ok, mas o filme eu achei ruim. É ruim. Porque assim, cara, eu já achei a escalação errada. Ó, tem o King, que é o bandidão, eles botaram o Falcão, amigo do Capitão América, que tem uma cara de bonzinho, sabe qual é? Tipo, ele tinha que ser um policial. Tinha que ser um monstrão, assim, tinha que ser um Bowser, sabe qual é? Tinha que ser um cara que botasse de... medo. Porque no livro ele é mó filho da mãe, sabe? O cara faz umas paradas bizarras, ele espanca criança, sabe qual é? Ele espanca bate a mulher, ele... bate nos filhos. É. Tanto que o Seven, ele não sai da casa do King por causa da mãe dele, porque o King bate na mãe dele, bate na irmã dele. Então, tem uma irmã pequenininha também. Pois é, e tem uma irmã pequenininha, então ele fica ali pra proteger as mulheres da família e tal. E aí, é tipo, o pai da Stars é o cara que faz o... O cara que cria a luta do Creed contra o Drago no novo, no Creed 2. Ele tem uma cara estranha, assim, tipo, podia, sei lá, bota ele pra ser o King, troca de lugar. E o Common, que é o... Como é o... Por exemplo, vocês vão lembrar dele de... Esquadrão Suicida, aquele cara que o Coringa oferece a Arlequina e o cara fala, não quero nada com a sua mulher, o Coringa mata ele. Então, é um cara que é um ativista político foda na vida real, ele é rapper, ele é um cara que tá envolvido com o movimento e bota ele pra ser o policial passapano no filme. Não, ainda tem a Issa Rae, que é a April Ofra do... Insecure. Insecure, maravilhosa. Que é advogada e não serve pra nada, serve pra ser figurante. Exatamente. No livro ela é muito mais, assim, presente. Ela quer muito que se faça justiça, que o policial seja preso, condenado. Então ela é muito mais ativa. E ela é ativa, tipo assim, na justiça. E ela arrisca a carreira dela fazendo, metendo a cara no protesto também, entendeu? Exatamente. Porque ela é advogada. Então, tipo, isso pode prejudicar ela. Mas ela não tem esse medo. Igual a mãe da Stars, que no filme é a Brenda. É a Brenda de Todo Mundo em Pânico. E ela tá a Brenda de Todo Mundo em Pânico. Eu não consigo. Ela tá no filme novo do Shaft, que vai sair. E no trailer eu consigo ver outra personagem. Nesse filme eu não consigo. E a mãe dela é uma personagem bem forte no filme. Eu gosto muito mais do pai. Eu gosto do pai dela, pra caralho, o Maverick, eu achei ele muito foda. Mas a mãe dela é muito forte. Porque a mãe dela passou por várias barras. Tipo, ela teve que... O irmão e a mãe dela encheram o saco dela pra ela não ficar com o Maverick. Que ele era um bandido, não sei o quê. Ela foi e ficou com o cara. Não satisfeito, o cara traiu ela e teve o Seven com outra mulher. Já estando com ela. Tipo, e ela bancou isso. E aí, ela acreditou no cara real, oficial, e o cara foi e mudou. E assim... Ela é uma mulher muito forte, sabe? Então... Ela trabalha, ela é enfermeira, ela faz double shift pra poder pagar a escola das crianças. Porque a lojinha do cara também não rende muito, porque assim... É um mercadinho, né? É um então... mercadinho na área pobre. Então, tipo, ou você... E eu acho que fica meio também no meio do tráfico, né? Eu acho que as pessoas... Tráfico. Tráfego. É, no meio do tráfico, do tráfico também. Mas assim, no meio do tráfego, aí as pessoas param pra comer uma coisa ali bem rápido, mas a maioria da galera que vai é do gueto mesmo. Sim. Então, tipo, não tem aquela venda muito louca. Do lado tem um monte de loja de velhinho, sabe? Que corta cabelo, velhinha que tem salão. Então é aquele públicozinho ali, sabe? É tipo a vendinha do bairro, é tipo aquela garagenzinha que tem um puxadinho aquele, ali. Aquele senhorzinho que vende doce na porta do colégio, que todo mundo conhece, só que com um mercado. Vamos fazer um mercadinho. É um mercadinho da galera. Um cara que, né? Sim. É todo tatuado de Pantera Negra. É. Então, é complicado. Mas falando em Pantera Negra, acho que assim, eles colocam muito da cultura negra americana tem relação ao Black Jesus, né? Que eles têm. O Tupac. O Tupac também. Que o ódio que se assemelha de uma música do Tupac. Exatamente. Quando o Khalil tá no carro com a Star, ele explica pra ela o que significa Tough Life, que é um. Porra, todo mundo tudo usa, bem, né? Você não pode não conhecer quem é Tupac, eu não te perdoo, mas enfim, você pode, né, ser essa pessoa ignorante, mas o Tupac foi um rapper muito famoso e muito importante no movimento negro nos Estados Unidos, ele foi assassinado, quiser muito correr novo, atrás dessa história. Acho que foi 26 anos que ele exatamente. Morreu. Exatamente. Uma treta inexplicável até hoje, a gente não sabe se foi a polícia que mandou apagar ele, a gente não sabe se foi a gangue do outro rapper muito famoso, Notorious B.I.G., que era amigo dele, depois teve uma treta, esse cara... Então a gente não sabe muito bem. Se vocês quiserem depois falei que a gente faz um especial Tupac Notorious B.I.G. E explica essa treta. Mas enfim. Mas se vocês quiserem, joga no. Assim, ó, This is Tupac, This is Notorious B.I.G., você vai entender bastante coisa de música no Spotify sobre ele. Exatamente. E esse cara, ele influencia. Ah, inclusive... e tem a playlist da Andy Thomas também. Tem. A playlist dela do Ódio com o CCM. Se você jogar no Spotify, no Ódio com o CCM e ver lá Andy Thomas, é a playlist que ela usou pra escrever o livro, quem quiser. Ouça o Tupac, é muito bom. E ele é um cara que influencia pessoas até hoje, como o Kendrick Lamar. O cara era gênio. O cara era gênio. E o Tough Life era uma frase que ele tinha tatuado, e muita gente tem tatuado nos Estados Unidos. E ele explica que Tough Life é... T-H-U-G-L-I-F-E. The Hate... You gave little infant UCK everybody. Meaning, what you feed us as seeds grows and blows up in your face. E aí, que mais ou menos é o ódio que você semeia, fode. O ódio que você semeia nas crianças fode todo mundo. Porque era bem isso, assim, as crianças sendo. No gueto, não tem no opção. Sendo imersas dentro do ódio, você acaba. Criando adultos que são pessoas extremamente revoltadas. Por isso que quando o Khalid morre, tem um protesto que nem taca fogo em tudo, tudo quebra tudo, não sei o quê. É. Mas o quê? Olha só, é igual quando o BRT não funciona no Mato Alto. Isso. As pessoas vão lá e quebram a porra do BRT do Mato Alto. Aí elas ficam sem o BRT do Mato Alto. O sistema é tão filho da puta que ele faz o pobre e contra o pobre. O negro... E quanto negro, o branco pobre se achar melhor do que o negro, sendo que mora no mesmo lugar, vive a mesma merda, sacou? Sim. Então, tipo, o sistema todo é fodido. E lá nos Estados Unidos, como tem essa parada do gueto, e é muito separado, eles falam que poucos brancos moraram lá. E ficaram muito pouco tempo e foram embora. E normalmente eram latinos. Então, tipo, tem toda essa segregação muito mais forte que aqui. Mas você sente isso aqui também. E essa situação de, tipo, cara, você mora no gueto, e hoje em dia você vai virar pra alguém, tá aí, ó, saiu na revista aí, Exame, se eu não me engano, a quantidade de gente com nível superior que desistiu de procurar emprego formal. Gente pós-graduada. Então, tipo, cara, como é que você vira pra uma criança do gueto, que tem uma escola pública de merda, que fecha toda hora porque tem tiro, porque a polícia tá invadindo e atirando pra todo lado, ou então o traficante tá brigando com outro, ou a milícia tá invadindo. Você vai virar pra essa criança e falar, vai lá no meio do tiro aprender, porque vai mudar a sua vida. Cara, vamos ser sinceros, não vai, cara. Não muda nem da gente que tá fora, sabe qual é? Tipo, então, é o ódio que semeia. Semeia, assim, a falta de oportunidade. Por que que eles tiram os filhos de lá? Pra conviver menos naquela situação e ver, dar uma escola de nome no currículo deles, pode dar uma faculdade de nome pra eles saírem de lá. O Seven não quer sair de lá por causa da irmã. E o pai dele fala, cara, você é mais do que isso aqui. E o pai dele, que é um cara raizão de lá. Então, tipo, você não pode ficar aqui, porque você ficando aqui, estudando no colégio comunitário de merda, você não vai ter um emprego bom, você não vai ser ninguém, entendeu? Não tem futuro, entendeu? E esse lance do ódio, eu parei pra pensar logo no início do livro sobre as mortes que a Star presenciou, e eu falei, isso já é suficiente pra plantar o ódio. Mas não é isso exatamente, são traumas que ela tem, claro, porque e ela criança não odeia ninguém. Ela não odeia ninguém, ela é uma criança saudável, e que já tá completamente habituada aos dois ambientes que ela vive. O lance é e que outra coisa, quando ela começa a entender... É comum pra ela viver a situação de violência. A situação acontece de violência, o tempo todo. Faz parte do cotidiano. Tiroteio na festa? Foda-se. Foda-se, normal. Só correr. Só saber o que tem que fazer. Só isso. Mas o que semeia realmente o ódio é quando você começa a ver que as injustiças estão entranhadas nas pessoas, tanto nos brancos quanto nos negros, em comentários, em coisas. Isso sim é uma coisa que semeia o ódio. O preconceito e a falta de voz. E ninguém quer saber a história do negro. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber a história. O pessoal só quer saber de julgar, entendeu? O fato em si, ele é traumatizante por si só. Mas a semeadura do ódio é quando você vê que todas as pessoas que deveriam estar olhando todas as partes, julgando imparcialmente, estão nem aí. Então, isso sim, você começa a ver no livro, ela vai crescer, esse ódio, essa revolta dentro dela, vai crescendo. E no bairro é como? Vem a passeata, vem o ódio. Por que o cara vai lá no enterro? Pra mostrar assim, tá vendo? É tudo injusto. Vem pra minha gangue. Porque as pessoas se protegem. Sim. É um jeito de você se proteger, você entrar pra gangue. Exato. Entendeu? E a gente descobre também que o Khalil, ele fazia isso, na verdade, porque a avó dele tava com câncer. Sim. Além da dívida da mãe dele. Que era então drogada. Ele vendia drogas pra pagar o tratamento da avó. Então, e pra pagar a dívida da mãe. Aí você fala assim, pô, justifica? Não justifica, mas explica muita coisa. E explica por que que um cara desse precisa vender drogas. Ele não vende drogas porque ele quer. Qual outra oportunidade que ele tem? Exatamente, ele não tem moleque da favela, moleque do gueto. Mas aí ninguém quer saber, entendeu? Se fosse aqui no Brasil, eu ia falar, vende bala no sinal. Como se bala no sinal pagasse um tratamento de câncer. Ainda mais nos Estados Unidos. Né, aqui a gente só consegue fazer tratamento público. Exato. Minha mãe teve câncer, conhece gente que teve câncer, e se você acha que no particular dá pra pagar, nem? Não, lógico que não. Não dá. Então, assim, a Star já desconfiava que ele tava traficando, porque ele tava vestindo umas roupas boas, tênis maneiro. Tinha um rádio novo no carro. Tinha um rádio novo no carro, porque ele também, como traficante, também não podia andar igual um esculachado. E ele também, quer o status. A gente vê, a sociedade vive de aparência. Ainda mais, e aí eu posso estar sendo preconceituosa, mas assim, a comunidade negra americana, ela é muito dessa coisa assim, da roupa, do chamativo. Não é que igual aqui no Brasil, assim, é... Modinha. É. Imita os americanos e não sabe por quê. É modinha, mas tem, lá... Tem lá um fundo de conceito nisso. Sim. É o quê? É por isso, porque todas as músicas falam sobre carro, sobre mulher, sobre droga... Porque é a realidade que eles vivem. Eu tô vendo o documentário de hip hop que mostra muito isso. Tipo, é status. O único status que você consegue sendo negro é você ser rico. E aqui no Brasil é igual. Sim. Entendeu? Aqui no Brasil é igual. Se Só você que o negro rico no Brasil, ele quer, quer ser branco. Exatamente, ele quer ser branco. Lá nos Estados Unidos, não. Rico, o negro rico, ele quer falar, eu sou bom porque eu sou rico. Eu venci o sistema. Eu tô aqui, exatamente. Aqui, ó, aguenta meu cordãozão de ouro, aguenta meu tênis aqui, ó, com meu nome. Exatamente. E foda-se, fuck the system. Até porque lá eles têm muito mais referência de gente bem-sucedida negra por causa dos esportes. Que é uma coisa que não é incentivada aqui. Porque aqui não é incentivado estudo. Exatamente. Porque todo mundo que tá no esporte teve que estudar, né? Exato. E aqui a gente tem um exemplo ou outro de jogador de futebol. Tudo analfabeto, que largou a escola pra virar esportista. Exato. Então, tipo... Então não é exemplo de crescimento, é um exemplo, é um fenômeno, né? Aqui a gente trata assim. Um fenômeno de dinheiro só. Exato. Mas assim, conteúdo, nenhum. Nenhum. Lá eles têm muito mais referência. Então, falam assim, o racismo lá era mais forte. Aqui o racismo é mais cruel. Exatamente. Aqui porque o racismo é mais desvelado, escondido. Exato. Agora, né, como virou bagunça, tá todo mundo mostrando a cara, né? Uhum. Mas assim, sempre foi muito velado, escondidinho, sabe? A maior parcela da população brasileira é negra. Mas então não importa. Tem racismo não no tem Brasil. Racismo no Brasil. Inclusive, saiu uma entrevista com o Wagner Moura falando sobre esse filme dele novo, dele falando. Em festivais importantes agora, ele vai arrebentar. Porque ele falou, existe racismo no Brasil? Sim. O Brasil é um país racista. Então, tipo assim, E ele sabe disso. Sabe por que ele sabe disso? Porque ele é nordestino. É, ele é baiano, né? Nordestino também sofre preconceito. Também sofre preconceito. Entendeu? Aqui é preconceito em cima de preconceito. Porque é o que eu falo. É o que eu falo. São os pequenos poderes. E a gente, agora há pouco tempo da gravação desse coisa, aconteceu a barra merda foda do segurança lixo que matou o garoto que tinha problema no mercado, do Extra, da Barra da Tijuca aqui no Rio. Tipo, e você vê que é só ódio. Sim. Se você vê o vídeo, você vê que é só ódio. O cara não fez nada. Aí o cara já inventou que ele tentou roubar a arma. Em 12 horas já falaram assim, o delegado já... 15 dias é o tempo de um inquérito policial. Pra quem não sabe, eu estudei direito e sou advogada. Ainda. Não sei até quando. Por que eu tenho essa carteira da OAB que só me rouba. Mas assim, são 15 dias pro inquérito policial. Ele, em menos de 12 horas, já disse. É legítima defesa. Ele só exagerou um pouco. Ele matou um cara com a mão. Você sabe o que é matar uma pessoa com a sua mão? Imagina você dormir à noite pensando, eu enforquei uma pessoa até ela morrer, até a vida dela acabar na minha mão. Dorme, sabe por quê? Porque o ódio, ele move as pessoas. A gente sabe e é isso. Aquilo que aconteceu. O que que aconteceu? A mesma coisa. Primeira coisa que fizeram, o cara foi levado pra delegacia. Saiu notícia da ficha do cara? Saiu depois que no Facebook dele tava ali apoiando um certo deputado, certo, um certo poderoso que foi eleito. Você não viu, não? Não. Te mostro no perfil dele, assim. Uau, entendeu? Que coisa boa. Maravilhoso. E aí, o do garoto que foi morto, que todo mundo fala errado, que ele tinha 19, ele tinha 25 anos, gente. Já foram atrás. Ele era drogado, ele era maluco, ele era não sei o quê. E tipo assim, ah, então justifica, ele tentou roubar a arma do cara e não tinha um vídeo. Só tinha um vídeo das pessoas gritando, ele tá ficando roxo, para de apertar o pescoço dele. Ele não tá fingindo. Aí o cara não parava. Enforcou, ele fez um matelhão no garoto durante 2 minutos. Você consegue ficar sem respirar durante 2 minutos? Um cara treinado, segurança era pra ser treinado. Ele não sabe que isso pode matar uma pessoa? Se fosse um lutador de jiu-jitsu, tava preso, inafiançável, porque é um crime. Inafiançável porque você sabe a técnica. O pior é você saber que... E o cara foi liberto. Agora, além de institucionalizado, é legal esse tipo de... Você filma e não dá nada. E o mercado, a Globo achou a fita do mercado, sim, que mostra que o garoto teve um colapso convulsivo do lado dele 2 vezes. E aí ele começou a achar que o garoto tava tentando roubar a arma dele. Não sei que noia que o cara tava... Capaz de o cara tá noiado, né? Mas ninguém vai atrás disso. E a gente acabou também... Eu também fiquei sabendo agora que o menino tava comprando coisa pra ir pra reabilitação. Quer dizer, não tem reabilitação pra ele. Sim. Pra esse cara, pode até ter. Mas realmente não me importo. Porque assim, ele arrancou a vida de uma pessoa sem pensar. E os outros seguranças não fizeram nada pra impedir. Essa situação aconteceu uma semana depois da gente ter tido uma chacina... E teve outra. 13 pessoas foram mortas dentro da casa de uma senhora, aparentemente 13 traficantes, e eles não só foram mortos, mas eles foram torturados durante horas. Então, assim... E o que essa senhora teve com isso? Realmente é uma coisa que é a banalidade da vida... É uma, negra. Negra, principalmente. É uma realidade... No Brasil e no mundo. E aí você vendo, você lendo esse livro, você vê como que isso funciona, como isso desenvolve dentro da cabeça de um adolescente que mora, mesmo que uma adolescente esclarecida, mesmo uma adolescente que tenha oportunidades, ela, como isso fode a cabeça mesmo, como o Tupac falava, como isso mexe com a cabeça quando você para e pensa assim, eu me colocando no lugar dela, eu pensaria, eu tenho todo um sistema contra mim. Como que eu vou conseguir vencer na vida se eu não tenho só os meus desafios pessoais? Eu ainda tenho que enfrentar um sistema que não acredita em mim, que não quer ouvir minha história, que não quer ouvir a história do meu bairro, das vítimas do meu bairro, da minha família. Ela só me condena pelo que eu sou, pela cor da minha pele. Então, eu não vou ter justiça. É igual esse menino. Exato. Do mercado. Tá. Foi mandado todo mundo embora. Tá coitado, pagou, ok, não tinha nada a ver com isso. Não, eles não fizeram nada. E as pessoas do mercado não podiam reagir. Você vai reagir contra caras armados? Vai que eles dão um tiro na cara. Eles estão matando um cara na sua frente. As pessoas estão gritando, para, e ninguém para, sabe qual é? Então, tipo, isso é uma parada que eu, como negra, eu, todo dia da minha vida, quando eu saio na rua, qualquer coisa, por mais... Eu sou muito estourada. Tipo assim, eu não consigo ver injustiça. A Amanda já falou pra mim várias vezes pra eu parar com isso, principalmente agora. Sim. Tipo, hoje em dia, nesse sistema que a gente tá vivendo, eu não posso me dar o luxo de arrumar confusão por causa de uma parada que tá errada e custar a minha vida. E assim, tudo que eu faço, isso sempre foi assim. Eu nunca falei isso pra ninguém, mas assim, tudo que você que é negro faz, você pensa, isso foi porque eu sou negro ou isso foi porque eu realmente não mereci? eu não consegui aquela vaga por quê? A pessoa ficou me seguindo no shopping por quê? Por que que quando eu peguei várias coisas e segurei na mão, a pessoa vem querer me empurrar uma cestinha do nada e tem uma senhora botando em cima da bolsa dela, normal, as coisas, mas ela é branca e ninguém fala nada. Entendeu? Uhum. Então, você fica o tempo todo nessa. Se a pessoa olhou estranho pra mim, por que será? Será que ela tá achando que eu vou roubar ela? Sabe? O tempo, você fica com, às vezes, você entra nessa paranoia sem nem perceber, entendeu? Porque quando, tipo, acabou de acontecer essa situação desse garoto, eu vou ficar com essa paranoia durante um bom tempo. Tipo, eu não sei o que pode acontecer. É, porque é uma interpretação errada de uma pessoa que tem o poder de te matar. Então, você fica à mercê dessa interpretação. E aí, quando você libera arma pra todo mundo, é. Se um segurança, que é um cara pago, era pra estar preparado emocionalmente, fez um teste psicotécnico, fez toda uma preparação, aparentemente, faz isso, imagina quando a arma ficar na mão de todo mundo. Ah, mas é dentro de casa que a pessoa vai poder usar. Você acha que alguém vai comprar arma pra deixar dentro de casa? Não, e ainda que deixe, com a situação de feminicídio que a gente tem hoje no Brasil... É só pra aumentar. Vai aumentar muito. É pra aumentar o feminicídio, é pra aumentar o suicídio, porque a situação no Brasil não tá boa, o desemprego tá grande, ninguém se preocupa em criar melhores taxas de emprego, aumenta em aumentar a previdência, pra você ficar mais tempo trabalhando. Uma pessoa que não tem trabalho de carteira assinada, é muito difícil hoje em dia. Aí você fica imaginando que nunca vai se aposentar, você nunca vai ter paz, você nunca vai ter um suspiro. Quer dizer, exatamente. É muita coisa de um sistema merda para que qualquer pessoa tem que lutar. E os negros ainda têm o lance de ser negro e já sofrer esse preconceito de cara. E isso que tá acontecendo aqui agora, que tá mais declarado, lá nos Estados Unidos sempre foi. Sempre foi. Então, por isso que eu acho que eles batem tão forte, por isso que eles têm essa coisa de querer casar negro com negro, de não querer, sabe, se diminuir e tal, ao ponto de que lá nos Estados Unidos tem preconceito. Tipo assim, tipo, o cara não quer que a filha dele fique com um cara branco. O cara não quer, porque eles foram tão agredidos que o ódio tá semeado ali. Já era. Entendeu? Aqui no Brasil a gente ainda consegue isso ainda. Uhum. Por mais que a gente saiba que tem isso, ainda tem, a gente consegue, porque é outro tipo de cabeça. Lá, eles são minoria mesmo. É. Eles são 30% da população só. Então, é muito difícil. É difícil você se assumir negro. Tipo o Avery, o ator lá do a Halsey, que o pessoal fica zoando. A Halsey é branca, fica querendo falar que é negra, sabe? Tipo, porque lá o negro... você ser negro vai até uma escala de cor. Que é... Que aqui no Brasil, o cara seria um branco de boa. De boaça. Então, boaça. Tipo... mas eles precisam... Esses negros que... poderiam estar se prevalecendo de ser menos negros, como aqui no Brasil acontece. Quem tem a cor mais clara se dá melhor. É moreno, é pardo, é... bombonzinho. Bombonzinho. Ou, não, ou tem traços finos e aí você... Já passa... acha mais bonito porque tá dentro do padrão de beleza. Exato. Então, tipo, que padrão é esse? Quem inventou esse padrão? O sistema. Então, o sistema branco, né? Que inventou, então... Né? Que já é um... Por exemplo, padrão de beleza, já nem os brancos conseguem alcançar se você colocar. Sim, sim. Aí você coloca o negro, que não é o biotipo, tipo... Pelo amor de Deus, sabe? Sim. Então, é uma coisa que lá é muito entranhada. E assim, a Stassi começa a ver isso mais claramente. Porque ela, como ela vivia nesses dois mundos, e ela foi muito nova pra essa escola, ela, aparentemente ela tá lá desde o segundo grau, desde o início do segundo grau, ou desde a oitava série... Ou antes, né? Tem alguns anos que ela já tá na escola. Então, anos, tipo, já. Ela meio que cresceu fora do bairro. Uhum. Ela é mais fora do bairro do que dentro do bairro, porque... Ela entende a família dela ser tão apegada ao bairro, mas ao mesmo tempo... Ela não ela gosta não... das paradas que acontecem no bairro. Sim. E a mãe dela meio que incentiva ela a não gostar. Ela tem vergonha da casa dela, porque acha a casa dela muito velha, muito... Muito. Pra levar os amigos, por exemplo, ela fica meio assim, porque os caras, eles moram em casas não. grandes e ricas e não sei o quê. E outra coisa também, você vai levar o seu amigo na sua casa e é um tiroteio. Exato, ela fala isso também. Ela fala sobre o caminho, né? As pessoas também iam estranhar, porque aí é aquela. Nego parando de carrão. Gente branca num bairro negro, e aí os negros já ficam meio. Ressabiados, então... Fora que gera o preconceito dos outros negros porque ela anda com gente branca. Exato. Então, tipo, é bizarro. Então, tipo, mas ela é muitas mais... Camadas. É, mas eu acho que ela é mais a estar de fora, porque até a mãe dela não incentiva muito ela ficar andando com o pessoal do bairro. Porque o bairro é perigoso, então, tipo, ela convive mais com a pessoa de fora. Fazendo uma analogia, assim, super pobre, mas que é muito, foi a realidade da minha vida. Eu não nasci, mas eu cresci numa favela onde eu não tinha autorização de andar com ninguém de lá. Porque minha mãe tinha medo de eu me envolver com gente que, cara, quer me levar pra droga, quer me levar pra tráfico, e tanto eu quanto os meus irmãos. É, eu brincava na rua com as minhas sobrinhas, enfim. Mas tinha aquele reino igual do Rei Leão. Aquele reino até cinza. Ali, é. Não vá lá, meu lá filho. Não. Lá não. Então, foi isso que a Star passou pra gente também, que existe isso nos Estados Unidos, os negros que são mais esclarecidos dentro desses bairros, eles evitam, fazem com que as crianças não se envolvam tanto, porque aquela realidade dos meninos traficantes afeta, porque você vê o seu filho, você pra pagar uma escola particular pra ele, dar um tênis maneiro pra ele e tal, é sacrificante. Se vê um cara com um tênis mais novo, mais maneiro, não sei o que, quer saber como é que eu arrumei isso aqui? Pô, só vender um negocinho ali, não precisa nem usar. Inclusive, blá, blá, blá. O pai da Stasi, ele deu um emprego pro Calil lá na loja dele. Mas, tipo assim, o que o Calil tirava na loja dele, vamos dizer, ah, vou te pagar depois, ah, vou não sei o quê. Porque, tipo assim, também não entra dinheiro tanto. Então, e aí vai recebendo de 15 em 15, 10 em 10, 30 em 30. Resumindo, aí é muito mais difícil você ser uma pessoa honesta. Claro. Que queira vencer na vida, porque o Maverick, ele foi por todos os caminhos tortos até chegar. E ver que valia a pena, exatamente, o trabalho duro, apesar de tudo, e porque ele tem uma mulher que meio que ajuda muito ele financeiramente. Sim, que é uma que no meio do livro ela ainda é promovida, ela consegue um emprego melhor ainda. Que assim, tem toda essa história, a gente tá fugindo completamente, mas eu acho que vale a pena essa discussão do jeito que tá. Que é o tio Carlos, que mora fora. Eles mandam, tem um menino também que tá metido com um tráfico lá, e ele realmente tá metido, real oficial, na gangue do King, uhum. E o garoto, tipo, pede ajuda do Maverick pra descobrir como é que o Maverick descobre, que e o Maverick fica nessa de tirar ele, porque ele não conseguiu tirar o Khalid. E aí ele leva pro Carlos, e o Carlos deixa ele dentro da casa dele, e ele tem que ficar escondido, e chega numa hora que a... Porque ele tá jurado de morte, que né? Ele tá porque jurado ele tá de devendo. Morte, porque ele tá devendo. Ele roubou o King roubou pra King. Pagar alguma coisa também. Não me lembro o que é. Só sei que, assim, ele meio que desviou. E legal que tem uma conversa que o Maverick fala pra ele. Quando ele vai pedir ajuda, o Maverick fala, você tem que voltar pro colégio. E aí ele fala, eu não vou voltar pro colégio. Porque lá no colégio eu não aprendo, o colégio é uma bosta. E todo mundo tá na gangue. Tá todo mundo na gangue, então uma hora eu vou aparecer morto no colégio. Então, assim, eu preciso me esconder. E é pra conseguir sair dessa vida. Então o Maverick acaba escondendo ele na casa do Carlos, né? Isso ele... não tem no filme, porque o Carlos do filme provavelmente entrega o garoto pra delegacia. Sim. Que é um pau no cu, é babaca do caramba. E no livro, inclusive, é esse menino que conta pra Star porque o Khalil tava traficando. Que até então, pra ela era só um amigo dela de infância, o primeiro amor da vida dela. Ele foi tudo muito importante pra ela. E então... mais que tava metido com tráfico. Sim. Só que... Porque todo mundo falava isso. E na cabeça dela era tipo, por quê? Por que que você se envolveu com essa bosta? Tipo, você é um cara inteligente, tal, bacana, bonito. Esclarecido. Apesar porque, de... Mas só tipo... de ouvir Tupac, né, gente? Já vê que é uma pessoa culta. Pessoa, né? De valor. Enfim. E aí ela descobre através dele. Isso. E ele acaba ficando chonadinho pela irmã do Seven. Sendo que o Seven é, entre aspas... né, afilhado do King também, né? Sim. Ele é filho do Big Mav e ele, a mãe dele é casada com o King. E aí tem a irmã dele, que eu esqueci o nome, que é aquela bandida lá, perigosíssima. Peraí, essa merece. Você faz questão de lembrar, né? Sim, ela merece muito. Yesha. Não, Yesha é Kenya. Yesha é a namorada do Seven. Quênia. E Quênia é aquela menina que todo mundo do bar tem. Uma conhecida que é Quênia, viado. É aquela que chega batendo cabelo. Daqui a pouco, tá me olhando por quê, sua piranha? Vou quebrar sua cara. E aí sai uma confusão do cacete. Ainda mais sendo filha do Kim, né? Que é o cara mais poderoso, dono da boca. Né? Oh. E aí ela é abusada, ela não sei o quê. Mas ela é a primeira pessoa que vira a pastora e fala. Ó, você tá aí sentada aí chorando, mas o que, que você tá falando? O que, que você tá pensando? Você pensou no Khalid? É, será que era isso? Khalil. É, tá vendo? No Khalil, no que ele faria, tipo, ela dá um meio que um tapa na Stasi, assim, pra Stasi se mover pra fazer alguma coisa. Um tapa de realidade que não foi o que a advogada fez também, porque não era o papel dela, mas ela como meia-irmã da Stasi. Meia-irmã não, ela é irmã do Seven. É, meia-irmã do Seven. As duas brigam pelo irmão. Exatamente. Tipo, ela só fala assim, o meu irmão, o meu irmão, e aí lá pro final do filme elas vão resolver que, tipo, é o nosso irmão. Exato. E aí ela chega com essa luvinha de... uma havaiana de pau na mão e dá na cara dela falando, cara, levanta daí, fala alguma coisa. Você sabe. Fala ou você não fala. Exato. E é por isso que ela vai falar na delegacia a primeira vez. Sim, e aí ela resolve começar a colaborar com as investigações e ela dá uma entrevista no filme, não lembro se no livro tem. Ela dá uma entrevista na televisão. Tem sim, que ela dá voz de pato, tipo Sônia Abrão. Exatamente, contando a história. E ela acaba do Khalil falando pra caraca, que tem um senhorzinho que é vizinho de... ele é barbeiro. E aí acontece uma parada lá, e ele denuncia o King. Ele fala, isso tudo tá acontecendo por causa do King, porque tem esse cara aqui que bota as crianças na droga, não sei o quê. Porque o velho tá tipo assim, foda-se, não tenho nada a perder. Tô cansado, sabe? Tipo, se ele quiser me matar, ele me mata. Não tô nem aí. E eu acho também outra parada errada do filme, que bota um cara que, tipo assim, cara, aquele cara ali nunca ia falar isso. Porque, tipo assim, e não parece ele falando também, realmente. Porque, tipo assim, o cara devia ter 60 anos, ele não vai falar isso, babuinho. Ele mal vai falar, quanto mais esbravejar, assim. Sabe? Tinha que ser um velho de 80 anos pra ter a coragem de falar, assim, que já tá no modo foda-se, Silvio Santos. E virar e falar na TV, denunciar o traficante. Mas ele é isso, né? É transmitido pra TV. Isso. E até o pai da história fala assim, cara, fica quieto, pelo amor de Deus. Tipo, vão te pegar. E aí, isso e a Kenya fazem, motivam ela a falar. E ela acaba falando mais, acaba falando essa... Ela conta a história do Khalil na entrevista da TV, mas ela acaba falando... na verdade, a entrevistadora começa a perguntar, a cavar, pra falar da situação do bairro. E aí ela acaba falando do King. É, ela fala da gangue do King. Que já tava perseguindo ela e o pai dela, tipo, dando caroninha, falando assim, é bom você deixar isso pra lá, porque ninguém liga pra gente. Exato. Michael, ninguém liga pra gente. O lance é, ele não queria que a imprensa focasse no bairro. Tipo, aconteceu essa merda, aconteceu, vai condenar o cara, não vai condenar, eu acho que não vai condenar. Nunca dá em nada, não vai dar em então nada. Deixa quieto. Deixa quieto pra não trazer atenção pra cá. Pra não estragar o movimento. Pra não estragar o movimento. Então ela já tinha essa barra do tipo assim, não posso, agora fudeu, agora falei demais, eu não posso falar muito mais pra não começar. Não, mas aí ela meteu colocar... o pé e falou mesmo, porque tipo, já tinha falado, cara, começou a falar. E aí o pai dela super apoiou ela, falou muito bem, minha filha, você foi muito corajosa, papai tá aqui, vai te A mãe proteger. Fica assim, porra, olha, tu foi, falou demais, mas agora vambora, aqui agora dentro. Vambora. Só que assim que eles voltam pra casa... Tipo, estão comendo uma pizza, né, não sei o quê. Sim. Na mesma noite, já passa a galera metralhando a casa deles, já mano. Já passa metralhando. E aí, o que que o King... O King não, o Maverick faz? Tira a família de lá. Não, o Maverick bota... não. No filme passar pano do caralho, o Maverick fica sozinho na casa com o Seven, tomando conta de casa, e a mulher e o filho pequeno e a Stasi vão pra casa do tio Carlos, que quase não aparece a casa, e no livro é super importante, porque acontece várias paradas lá, no outro bairro. Só que no livro, ele chama a galera de uma gangue também do bairro, que é uma outra gangue, que pra mim, eu entendo que são duas gangues que ele chama, né? São. É, uma é de um cara mais velho, que eu não sei... de que etnia ele é, mas uma é de uns latinos também. E tem a galera do... Não, é um cara mais velho e a gangue do latino irritado, que é o garoto mais... vamos fazer acontecer. E aí ele chama esses caras das outras gangues do bairro pra defender a casa dele. Porque ele sai segurando, já segurando a peça, mandando bala em cima da galera que foi na casa dele. Uhum. Aí dá um tiro lá fora, a nego pensa, ela está já pensa, mataram ele, fudeu. Mas aí ele volta, tipo assim, no livro ele consegue dar um tiro no carro do cara ainda, no filme ele não faz porra nenhuma, e assim, Não, mas aí eles acabam se mudando de lá. Não, mas essa parte é importante pelo quê? Porque eles chamam outros bandidos pra defender a família dele. Ou seja, a polícia, dentro dessas situações, não são nem cogitadas. Não é nem cogitada, porque... A polícia só chega porque a mulher dele liga pro irmão. Sim. E aí chega o coisa lá e fala assim, você tá com a casa cheia de bandido? Aí eles têm uma discussão américa que realmente um joga na cara do outro as paradas. Tipo assim, quem cuidou da sua família fui eu, porque você ficou 6 anos preso. Entendeu? Eu sou pai dela também. Eu me importo com ela também. No filme ele tá cagando. Mas assim, no livro, o Carlos fala, eu me importo com ela também. Você não pode virar na minha cara e falar que eu não me importo. Porque eu me importo. Se eu não me importar, eu cuidei dela. Eu não sei o quê. Eu cuidei dos seus filhos. Então você não pode falar isso pra mim. E aí, e o Maverick fala, mas eu também tô cuidando deles, porque eu não posso deixar a polícia aqui, porque eu não sei que policial é esse. Entendeu? Se é um policial bom ou se é um policial mau. Não importa se ele é negro ou branco, você não sabe quem tá lá. Então, tipo, ele pensa, eu sei que os bandidos não vão matar ela porque ela denunciou um policial. É a única certeza que ele sabe. Então, tipo, ele pega uma gangue mais... Que são rivais também da gangue do King, né? Então, sim. Tipo, se cair na porrada lá e matar porque a galera como King, ela falou, porque como ela falou da gangue do King, foda-se, entendeu? Aí, o que acontece? Eles dois brigam. Aí, quando ele toma esse tapa de realidade também, o pai da Star Maverick, ele sobe e fica quieto. E o tio, ele como também tomou outro tapa de realidade, ele deixa os dois policiais lá, amigo dele, que são amigos dele, e ele, mas tipo assim, e aceita a situação de que ele vai ter que ficar numa casa em que tem bandido. Sim. Porque assim, ele nasceu lá também. É. Ele sabe como ele a parada rola. Ele entende. Aí parece que ele meio que esquece, sabe? Uhum. Mas aí nessa hora ele vê que, tipo assim, caraca, tipo, isso mostra pra Stacy quando ela acorda de manhã, ela vê um monte de cara de gangue, a mãe dela tendo que alimentar um monte de cara de gangue. E ao mesmo tempo alimentando os policiais que ficaram tomando conta da casa, porque ela vai depor no dia seguinte. Tipo assim, e o baile da escola dela é no outro dia, sabe? Ela nem tem vestido, ela nem sabia que era o dia do baile. O namorado dela baile. Liga, quicou o seu vestido, porque eu preciso saber, segundo minha mãe, eu preciso saber. E ela, não faz... Preto? Não, é azul, ela azul, fala. É. Aí ele, você não faz ideia, né? Aí ela, não. Você não lembrava que tinha baile? Não. Tá bom. A vida dela Mas ela não divide com ele. Então, tipo, ele não sabe o que tá acontecendo, porque ela tem vergonha. Sim. Então, tipo... E também a vergonha e o medo dele não entender. Entendeu? Dele passar pano, ou então... E ela se decepcionar. E ela se decepciona. Eu acho que ela tem menos medo dele abandonar ela. Sim. Se ele largasse ela, não tinha problema. O medo dela era ele se mostrar um cara escroto. Sim, como a amiga se mostrou uma amiga escrota. É, isso que fica bem frisado no filme. É. Por isso que esse namoro não é tão chato, porque assim, eles são muito parceiros. Sim. Então, cara, o final do livro é sensacional e não tem no filme. Eu achei uma merda foda. A única coisa que eu gosto do filme é que a hora que o ódio come solto, não tem na porra do filme. Pois não é. Tinha verba. E aí, gastaram tudo com elenco e aí deu no que deu. Botasse o povo de, sei lá, South Park, desenho, porra. Mas fizesse essa cena. E aí, o que acontece? Ela vai depois disso tudo, dessa pressão toda, essa merda toda. Que até então a população não sabia que a Star era testemunha. Que ela tava sendo protegida, né, pela polícia. Pra que não, ela tava sendo apagada pela polícia. Isso. Pra poder ninguém saber. Exatamente. Porque aí... E ela também não queria, porque aí também ia ficar aquele sensacionalismo todo em volta dela. E ela já era militante de Twitter. E aí, inclusive, a amiga, ela descobriu isso, que a amiga era racista, porque a amiga parou de seguir ela no Tumblr. Tem esse drama do Tumblr. Se esse filme fosse, sei lá, esse livro fosse de 2000, ela seria blogueirinha. Mas como no é de Flogão, agora... parou de seguir ela no Flogão. Parou de seguir ela no Flogão. E aí ela... Ela vai depor nessa pressão toda. E ela vai escoltada pelos bandidos. Sim. E pela polícia, maluco. Que essa cena não tem no filme. Tinha que ter, cara. Ia ser épico. Ia ser épico. Que ela vai até determinado trecho do bairro, assim, quase já chegando na cidade. Todo mundo olhando, assim, uns carros bizarros. E aí os bandidos saem e só deixam os policiais pra chegar com ela lá, né? Porque também ia pegar mó mal pra caralho, assim. E isso ela foi mesmo tendo certeza absoluta que não ia dar em nada. Que o policial ia ser... coisa, ia ser... Ela só queria contar a história, né? Ela só queria contar pra que não se perdesse. Não, ela criou uma esperança. Ela cria. Ela no cria. Livro ela cria, não, uma esperança. No livro, não, porque no porque livro. Porque no o livro processo... ela se revolta quando o resultado sai. Sim, mas então, no processo ela não é tão quer difícil. Criar. Ela não Eu quer sei, criar. Mas no livro o processo é tão difícil que ela. Sabe que não vai dar, ela sabe, pô, eu vou não. me expor, vai, pô. Sim, ela pensa isso no início, mas depois que ela mete a cara, ela cria uma esperancinha lá no fundo, sabe? Não, depois que ela mete a cara, não, ela faz isso pra meter a cara, porque até então ela não tinha metido a cara, ela tinha falado na TV, mas com voz de pato e, né, blur. Então, mas depois que ela também dá maior chilique na escola, que tem maior barraco, ela quase quebra a cabeça da garota, e o irmão dela chega e bate no namorado da garota também, e dá maior confusão. Aí que ela, o ódio se revela mesmo. E aí eu acho que ela começa a não acreditar. Porque no final, o final mostra que ela, tipo, acreditou por um minuto que podia dar certo, entendeu? Eu acho que até porque ela vê, viver no mundo fora, dá essa esperança, falsa esperança pra ela. Ela esqueceu que ela é só uma negra do gueto, sabe qual é? Sim. E aí ela vai lá depor, o depoimento dela, foda-se, não importa, porque assim, é falar de Khalid, que não é Khalid, é Khalil. Eu falo Khalid porque tem o Khalid Mjebara, ninguém vai lembrar, só quem tem 40 anos. Socorro! Mas eu fico lembrando da tapeçaria do Khalid, do Khalil Mjebara. E aí, agora eu falei certo, só porque eu queria dar essa do bagulho, falei errado. E aí ela vai e depõe, e ela volta, vai pra casa do tio Carlos, eles vão pra casa do tio Carlos, que é fora do gueto, porque não tem condição. E os pais dela, o resultado fica numa enrolação do cacete. Dias de deliberação. Isso, eles se mudaram. Pra ver se o cara vai ser julgado ainda. É, isso tudo é, ainda tem isso. Isso tudo é pro cara talvez ser julgado. E aí depois. Como policial, ele já é isento de qualquer culpa. E aí ele se. O pai dela fala: fudeu, porque também. O King fica muito em cima deles. Porque o King não quer que ela influencie em nada, porque ele quer que a história morra. Porque tem muita imprensa no bairro. Porque isso também interessa pra ele. Dele. Se matar o garoto, matar 20 garotos, foda-se, tem mais outros 20 pobres se fudendo aí, precisando da vaga. Então ele não se importa também. Então, tipo, ele fala que se importa, mas no fundo ele tá cagando. E aí ele acha o garoto que tá escondido na casa do Carlos. Que o garoto vai lá porque ele descobre que a mãe dele, aconteceu alguma coisa com a mãe dele, o menino. Ah, não, ele vai visitar o irmão que foi morto. Sim. No cemitério. E aí acham ele, levam ele, torturam um garoto durante um churrasco na casa do King. Só que a menina, Kenya, já tava de rolinho com esse menino. Com esse menino. E aí ela vai na casa do tio Carlos pra avisar eles, ó. O garoto tá lá sendo torturado. Não, ela liga, né? É. Ela liga, ó. Fudeu. E aí, nesse meio tempo, o Cris e a menina asiática já estão no convívio com a galera, já na casa do tio Carlos, não na casa da Stars. Assim, com o pessoal negro e tal. E eles estão super de boa, assim. E esse menino, inclusive, ficava direto jogando videogame na casa do namorado dela. Uhum. Era amigo dele de videogame e tal. E aí, quando ele fica sabendo, tá ela com o namorado e com o irmão. Sim, que o irmão vai buscar ela na casa do namorado. E o namorado fala, eu vou. Eu vou também. Aí, não, cara, você não vai se meter no gueto, não sei o quê. Não, eu vou também. O cara é meu amigo, o cara é meu parceiro. E aí, os três vão... Pro churrasco. Pro churrasco da casa do cara. E aí, eles chegam lá, o moleque tá todo ferrado, todo fugido. E aí, a irmã dele escondeu ele, né? Tirou ele ali do meio da tortura. É, e botaram, deixaram ele no quarto pra matar ele depois. Pra matar ele depois. Ela sabia que ia matar. E aí, o que acontece? Quando eles estão com ele lá pra tirar ele de lá, eles falam assim, vamos ligar pro médico, o branco, né? O Cris. Vamos ligar pro médico. Aí, cara, não é assim. Não, vamos levar ele pro hospital. Não, vamos chamar a ambulância. Tipo, o quê? Não, cara. Pega ele aí, vambora. E aí, a mãe do Seven e da Kenya e da outra menininha vê. E ela é a mulher do King, né? E aí você fica assim, puta que pariu. E a mulher, tipo assim, o Seven odeia ela, porque assim, ele tem um pouco de raiva da Stars também. Não, porque a mãe da Stars, a mãe da Stars é perfeita, entre aspas, e a mãe dele é problemática, e ele não aceita, a mãe tá envolvida com o King, e colocar as irmãs em risco. É, ele tem esse ressentimento da mãe não ter cuidado dele, ele tem que estar sempre cuidando da mãe. E ele tem Mas a mãe é dependente química, ela é uma pessoa de um relacionamento abusivo, ela não consegue sair. Então, assim, ele... Mas ele não consegue ver, porque assim, é tipo, o filho já não consegue muito ver os pais como ser humano, né? A gente vê os pais como super-humanos, eles, sim, não erram. Então, pra ele é muito difícil. E aí, ele tem essa outra mulher que é tão forte, que é a mãe da Stasi, ele tem um ciúme, assim. Tipo, ele se sente menos, ele não quer ficar muito tempo na casa deles, mas ao mesmo tempo ele quer ficar, porque ele não quer ficar naquela casa, sabe? Sim. No gueto, com o cara do mal, sabe? Então, tipo, ele fica muito preso nessa coisa da dubiedade dele, de tipo, caraca, que bosta. Eu tenho a oportunidade de sair daqui, ter uma faculdade, sim, fora daqui, num outro lugar, mas ao mesmo tempo eu tenho que ficar pelas minhas irmãs, porque a minha mãe não vai cuidar delas. Então, ele tem muito disso. Então, quando ele vai lá pegar o outro menino, a mãe vê eles saindo com o cara. Aí fala, o que vocês estão fazendo aqui? Foi você que chamou eles, Kenya? E aí, tipo, a casa cai. A gente pensa assim, ferrou. Sim, ela vai chamar, vai o, chamar King. O King e vai morrer todo mundo nessa porra. Primeira rodada vai ser o branquinho. Chris... Everybody hates Chris. Caraca, já se era. Eu tivesse no lugar de Chris... Eu tava todo mijado. Cagado meio quilo ali na frente da mulher. E aí a gente tem uma coisa assim que ela fala assim... Gente, tira esse garoto daqui que ele tá sujando meu tapete branco. Tira logo ele daqui. Uhum. Aí ele sai. E aí ela volta e fala assim, ó... E outra coisa, o Seven, pode levar suas irmãs com você. Aí ele fica assim, o quê? Pode levar, aí pega a pequenininha e a Kenya pega a menor e o Seven fica puto, tipo, você vai discutir, a Stasi fala, vai, e aí o King vai entrar na casa, ela vai lá e fala com o King, senta no colo dele, bababá, não sei o quê, e aí o Seven que tá dirigindo tá puto, tipo assim, caralho, que filha da puta, que ela foi, ainda jogou as filhas pra fora de casa por causa desse cara, ela tá mais preocupada com o tapete do que com o garoto, e aí a Stasi fala, cara, você não percebeu o que aconteceu? Ela fez a parada, ela podia ter deixado o King achar a gente. Sim, ela protegeu ele, a saída dele. E ela deles. Mandou sair, te levar as duas, né, me deixar na casa da avó, não foi porque, tipo assim, sai daqui. Ela fez isso porque sabe que o King vai ficar puto quando descobrir. E aí ela vai pagar. E ela segura. Ela vai segurar toda a bronca. Quem vai apanhar vai ser só ela, não vai ser ela e as crianças. Entendeu? Então... E ele não consegue ver isso. Não, ela ficou covarde, não sei o que. E a gente tá, cara, calma. E aí o Chris também, ele tem esse olhar de fora que às vezes é muito calmante. Assim, cara, por que vocês estão fazendo isso? Por que acontece? Começa a rolar um protesto. Porque quando eles estão nessa situação, sai o resultado do julgamento. E o cara é liberado. É liberado, sem nada, vai dar em nada, não vai ter julgamento, não vai ter coisa nenhuma. E aí, tipo, começa um quebra-quebra gigante no gueto. Começa a pessoa a tacar fogo nas lojas, quebrar tudo, não sei o quê. Jaqueta amarela de Paris. De Paris. E aí o que acontece? O Chris fica assim, cara, o que que tá acontecendo? E aí o Seven fala pra Stasi que o Seven já tá puto, a gente vai no protesto, tá? Aí diz, ah, vamos! Bora. Aí a Stasi, você é meu ódio, vambora. E aí agora, o Chris... Agora vocês vão colher. Aí a Kenny é outra. Me deixa com a menininha na casa da vovó. Isso. Porque, isso. Né, não vamos estar nessa treta aí. Em nome de Jesus, tem uma criança aqui. E aí, Kenny fica com a menina. E sim. Chris fala assim, eu faço o quê? O Chris é muito perdido, cara. Mas assim, o Chris ele acaba sendo um alívio cômico também. Porque... Mas ele também esclarece também muitas, sim, coisas pelo olhar das pessoas de fora. Mas porque assim, ele mesmo se coloca em situações... E ele nunca entrou no gueto. Na primeira, sim, vez que ele vai pro gueto dessa merda toda. E, tipo, e tem um cara todo fudido no carro, todo quebrado. Não, e querendo ele ir é pra cara, confusão. Ele o cara... é o cara que tá fora. E aí, quando ele cai entra, no pior momento. No pior momento. Então, tipo assim, é tiro, porrada e bomba. E é um bairro, que é um bairro a 40 minutos do bairro dele. Então, assim, tipo, ele não imaginava que aquela merda toda acontecia a 40 minutos da casa dele. Mas, enfim, eles vão pro protesto. E quem tá liderando o protesto é justamente aquela advogada. E aí... Com o apoio das outras gangues também. Com o apoio das outras gangues, eles estão quebrando tudo. E aí o Chris fala assim, por que vocês estão fazendo isso? Tipo assim, aí ele, será que eu posso... Ele começa a andar no meio do povo, que o Seven mete o carro e, sim, vai pra meio do protesto. No meio do protesto. E aí eles descem. Ele fica assim, andando no meio da cambada de um monte de negro e ele, o branco, no meio. Todo mundo olhando pra cara dele assim, tipo... Ué, meu irmão, tá fazendo aqui? Que puto de bruto é esse fantasma? Vai defender o policial? Vai abrir a boca? É. Vai falar alguma coisa? Aí ele, é assim que vocês se sentem quando vocês vão pra escola? É. Aí, sim. É mais ou menos assim. Aí ele, então tá, então eu vou aguentar. Aí ele vai e fica. Mas tipo assim, a situação vai ficando cada vez mais sinistra e ele fica falando, cara, por que vocês estão fazendo isso? Aí ele, cara, se a gente não fizer isso, se a gente não gritar, ninguém vai gritar por nós, não sei o quê. Aí ele fala, não, cara, por que vocês estão queimando as coisas de vocês? É. Porque tipo assim, é aquela falta de... É o ódio, é tão grande... E você é tão preso dentro daquele local que você não tem outro lugar pra protestar. Você não tem um negócio pra ir pra porta da prefeitura. Hoje em dia, a gente consegue fazer essas paradas com Facebook, Twitter, não sei o quê, de criar movimentação assim, mas é uma parada que leva tempo. Tipo, quem tá com ódio... Vamos marcar de combinar. Vamos marcar de combinar, ninguém vai. Assim. Mas assim, mesmo indo não dá em nada, né? A gente viu o que aconteceu. E aí, o que acontece? Ele tá no meio do negócio, ele fala assim, cara, vocês estão queimando e quebrando a coisa, o lugar onde você tá. Tipo, a mãe do cara que tava com eles todo quebrado, trabalhava no McDonald's, que o pessoal tava atacando fogo. Sim. Tipo, eles mesmo vão se prejudicar. E, só que tipo, o ódio é maior do que isso. Sim. O ódio é maior Cega. Do que isso. Então, eles vão pra cima mesmo, vão quebrar tudo. E aí, chega uma hora que a mulher vê que a Estela tá lá e fala, sobe aqui e fala. Quer falar? E aí ela fala, quero falar. E aí é a primeira vez que ela bota a cara na imprensa, porque a imprensa tá cobrindo, obviamente. Não, ela já, a imprensa já tinha visto quem ela era, mas aí ela bota a cara de frente pra bala da polícia, porque a polícia tá lá cercando já e ameaçando todo mundo, exato, tacando gás lacrimogêneo, os caras. Ela pega o microfone... Não, um headphone. Headphone não. Um megafone. Ela pega o headphone, curte um som e vai embora. Quê? Acabou o filme. Ela pega o megafone e aí ela fala quem ela fala que ela foi testemunha e que... Isso, enfim, não pode passar em branco, não pode aquela passar chorada toda. Lá. E aí ganha uma bomba de gás lacrimogêneo na cara. Na cara! No filme também passa um pano, a bomba cai lá na puta que pariu. No filme ela tem que dar um tapa pra bomba não pegar nela, o Seven acho que dá uma tapa, o Chris. Sim. E aí começa uma puta brigaria, uma puta confusão. Ela fica toda... Todo mundo fica sem ar. E aí eles têm que entrar num ônibus avulso. Isso e... tudo, aquele menino tá todo fudido, torturado. O torturado. Sem ar, e todo fudido, com a costela toda quebrada, todo o nariz sangrando. Mas ele foi o primeiro mais ódio. Com no ódio no corpo, meu filho, tu anda até com a perna quebrada. O ódio move as pessoas. Porra, e aí eles entram no ônibus, eles veem que o ônibus é dirigido por um cara que é latino, que é de uma, tipo, mídia ninja da parada. E aí entrevista ela no meio da confusão, e ela com o olho todo lacrimejando, porque tomou a bomba de gás lacrimogêneo, todo mundo chorando sangue, o cara entrevistando. Aqui pegamos a menina aqui no lance, não sei o quê, meu Deus do céu, puta revolta, não sei o quê, tá transmitindo ao vivo na internet, não sei o quê, sei o que lá. E aí eles vão pro mercado, entram no, uma gangue entra no mercado... Pega um monte de leite, começa a jogar na cara das crianças, quase afoga o menino todo fudido. Sim, pra poder tirar o lacrimogênio. O lacrimogênio do... O quê? Não, o gás do olho, né? O gás de pimenta, o lacrimogênio, tirar o efeito. E aí eles quase afogam o menino do que tá todo fudido. De tanto leite que joga na cara. E aí rola assim, ela dá essa entrevista, e aí eu fico pensando a cara do pessoal do, né, do mercado, e aí eles vão embora. Não, e aí... o mercado tava fechado, e eles entraram no mercado pra fazer, o mercado do pai dela, pra fazer isso. Só que aí quando eles estão lá dentro, tá com fogo no mercado. Tem pra mim era em outro mercado, e depois eles deixaram eles, aí esse pessoal foi embora e deixou eles no mercado do pai dela. Não, então, esse pessoal, não tem outro mercado. Eles vão direto pro mercado do pai dela, que, tipo, é um lugar seguro, né? Onde o pai dela vai achar também. Porque a mãe dela desistiu de mandar tanta mensagem procurando onde ela tá. Ela já tava ameaçando ela de morte. Sim, já tava ameaçando ela de morte. O que a mãe normalmente faz? Uma hora ela olhou e falou assim, não vou responder, porque senão... Não, eu vou morrer. Eu vou morrer. É melhor que não seja pela mão de minha mãe, porque ela vai ficar culpada. Exatamente. Então, eles vão pro mercado e aí... E trancam, aparecendo. Eles botam uns cadeados por fora. Sim. O pessoal do King. E tacam fogo no mercado com eles dentro. Nisso, Chris se fudendo. E aí, e o outro que já tá agora todo fudido porque a dor começou a vir, né? O ódio tá baixo. E aí ele tá... Adrenalina baixa e a dor vem. E aí, tipo, eles estão trancados lá dentro, não tem como sair, não tem como subir. Só que aí os pais, o pessoal de fora vê, né? O velhinho, a galera vê e começa a tentar quebrar a parede, quebrar as coisas pra tentar ajudar. Só que tudo é blindado, né? Porque tem que ser, por causa do gueto. E aí, o pai dela chega e consegue com outro cara... Eles entram por trás. No mercado e aí consegue tirar todo mundo já, tipo... Na merda já. Na merda. E aí chega a polícia, finalmente. Porra, e assim... E o King tá lá, sentado no carro, olhando. Olhando, tipo de boa. Assim, de boa. E aí o Maverick olha pra ele e fala... Sei que foi você. Sei que foi esse merda. Mas posso chegar ali na polícia e falar, ah, foi aquele merda? Não posso, porque a polícia vai fazer não nada. Não tem prova, não tem nada. Então, tipo, não tem... Não mas tem. Aí o velho mete a boca e fala, foi ele! O velho, cara. Eu sou testemunha, foi ele que tacou fogo. O velho suicida. Não, Maverick chega pra polícia e fala que foi ele. Foi ele, aquele cara ali que tacou fogo no meu... Você viu? Eu não vi, mas eu sei que foi ele. Ah, então não posso fazer nada. Aí o velho fala, eu vi. E o cara que era ajudante do velhinho também fala. É verdade. Eu vi, nós dois vimos, foi ele que tacou fogo. E aí eles vão atrás do King e pegam ele, a polícia. Porque assim, a polícia já tinha humilhado já o Maverick durante um livro, já tava puta já. Sim, né? Tem esse plot horrível. Na frente dos filhos, uma barra. E aí eles pegam o King... Não dá muito em nada que assim, ninguém também morreu, ninguém se machucou, foi só mesmo o mercado. Mas o King foi pego. É. E assim, ele fica sem o mercado, que era a parada que ele tinha, tinha acabado de se mudar. Sim. Mas, e aí o que acontece? O velhinho dá a loja pra ele. Sim. O velho fala, chega, pra mim já deu, eu vou... Ah não, a velha do salão. Vou parar de trabalhar. Ela fala, vou parar de trabalhar, vou viver fora daqui com minha irmã, sei lá, ou vou fazer outra coisa. Você pode ficar com o salão e aí você amplia a sua loja até melhorar aí. Sim. Aí, que isso? O pessoal fala assim, não, que isso, cara, você merece não sei o que e tal. Ah, eu não vou precisar união disso. Da comunidade. Sim, também. E tipo, eu tô velha, vou morrer, não tenho ninguém pra deixar, você toma conta, vou ficar feliz. Que ser um velho suicida, o cara já tá doido pra tomar um tiro na cara, então fica logo com a minha loja aí que agora eu só vou ficar mas, no meio da rua. Mas eu acho que a loja dele não era colada com a dela. Não, eu acho que era de frente, eu acho que era assim. E aí, eu acho que a dela era de frente, por isso que ela deu a loja dela, eu acho porque ela não foi queimada. Eu acho que a loja do velho foi queimada um pouco, também. Que era do lado. Tem esse final que, assim, tipo, mostra que mesmo na merda, a comunidade ainda se ajuda, entendeu? Sim. E, assim, eles ficam morando fora, no meio, no bairro do Carlos e do Cris, mas um pouco mais profundo, né? Para mais pobre dentro daquele bairro. Mas é uma casa melhor e é fora, né? Da situação toda. É no bairro, no mesmo bairro do Carlos que eles compram. Quase no mesmo bairro. É. Só que, tipo, né? Lado A, lado B. Lado A, lado B. E mostra que, tipo assim, não deu nada, mas que ela, no final, a Andy Thomas faz questão de falar que, tipo assim, ela vai continuar falando, ela volta com o Tumblr dela, ela fala, assim, de todos os caras que foram mortos e mulheres que foram mortas pela polícia, tipo, desde o cara lá do passado, lá, o menino que foi espancado até ficar totalmente deformado, na época bizarra mesmo, de Ku Klux Klan e o caralho, e... Até o Khalil. E ela fala o nome de todos os que morreram nessa situação e não tiveram justiça. Sim. E ela fala que vai continuar lutando por essas pessoas, não importa, entendeu? Sim. Então, o final do livro... O final do livro é assim. A conclusão é, não dá pra parar de lutar. Agora a gente já chegou num ponto que não dá pra cansar, não dá, entendeu? Cansou, dá um fôlego aqui e vamos continuar lutando, porque senão esse ciclo nunca vai acabar. Eu, como pessoa branca, quando eu li esse livro, eu falei, conversando com a Erika, achei um livro muito didático. Ele é um livro, por ele ser fácil, a linguagem dele ser fácil, ele é muito beabá pra falar sobre a situação do racismo nos Estados Unidos. Não, e ele não é racista com branco. Não, não. Vem falar desse mimimi, não, gente. Não é isso. O lance é, ele explica pra você, se você não é uma pessoa muito antenada nas coisas que estão acontecendo lá fora, nos tipos de protestos que estão acontecendo, por que que o Black Lives Matter cresceu tanto nos últimos tempos. Tem todo um motivo, tem todo porque um em Los Angeles tem aqueles quebra-quebra do nada. Exato. Às vezes o nego taca fogo em tudo. Por que que a Beyoncé fez aquela apresentação com alusão aos Panteras Negras no Super Bowl? Enfim, é uma coisa que tá muito quente nos Estados Unidos. Mostrando também porque o Maroon 5 passa vergonha. Sim. E aí você vê que é uma situação diferente da daqui. É bem diferente. E pra quem não lê nada sobre isso, sobre a situação lá fora, é bem didático. Pra você como branco, que já não tem muito entendimento do que acontece na vida de uma pessoa negra... Pode esclarecer. Esclarece muito. Pra mim, esclareceu. apesar de ser uma adolescente, apesar de ter situações de adolescente, também pela família dela, pela família do tio e tudo, dá pra você se sensibilizar. E você vê que existem vários tipos de negros, né? Exato. Porque todo mundo acha que só tem, assim, o negro que sabe ler e escrever e o negro que é burro, idiota. É, não, eu... Então, tipo... Dentro dessa comunidade existem figuras muito diferentes. Pessoas são diferentes. Então, mas... por isso que nem todo negro é bandido. Exato. E também existe a importância da vida. Ele é um bandido, beleza. Um bandido morrer, a gente sempre pensa, foda-se. Mas... Você sabe o que aconteceu pra essa pessoa chegar ali? E você acaba banalizando a vida de uma forma, esse lance do tipo... Ah, mas ele entra que se matar, estuprar sua filha, não sei o que. Gente, tipo, a gente não tá falando de um assassino estuprador. Não. Que acabou de cometer um crime ali. Ele tá falando, e a gente do cara tem certeza. Que tá vendendo droga ali na esquina. Ninguém, aí, tá, ninguém é obrigado a comprar, exatamente, não. Exatamente. O policial tem que fazer uma operação e tem que trazer alguém. E fechar ali o negócio. Vai pegar esse cara... Porque não vai conseguir pegar o bandidão mesmo. É. Então, e você acha que quem compra quilos e quilos de droga, que são caríssimas e trazem pro Brasil, é mesmo quem tá na favela? Não, acho que não. Aí, se a gente ainda falar de Brasil, a gente tá falando muito também de fronteira, como as nossas fronteiras são abandonadas. Então, droga entra, droga sai. Arma entra, arma sai, do jeito que quiser. Só a favor do muro mesmo. Que? Aqui no Brasil tinha que ter muro. Pô, aí tem que ser uma muralha da China, né? Tipo, visto do espaço, porque a gente, nosso território é bizarro. Mas assim, não que os Estados Unidos também não seja continental, mas enfim. Eu acho que o muro do México daria uma boa parte do muro do Brasil, hein? Pode porque ser, aquela pode parte ser. De baixo dos Estados Unidos é grande pra caralho. Ia faltar pouco pra fechar, se fosse. Mas enfim, são situações diferentes. E pra você tentar entender, aqui a gente consegue estar muito mais próximo desse tipo de realidade, ainda mais agora com o YouTube, enfim. E as outra pessoas coisa, botando a cara a tapa pra falar sobre isso. E tem muita coisa também que, assim, que o negro passa na nossa sociedade, que o branco passa também. Sim. Então, tipo, por mais que a gente fale assim, eu sei. Eu não tô querendo diminuir, nunca vou diminuir porque eu sei, eu sou negra. Mas assim, a gente tem o branco que também vive na favela, tem o nordestino que é muito, sofre muito preconceito, o nordestino da favela. Sim. Então, tipo, tem vários tipos de preconceito com a favela em si. Uhum. Entendeu? Você não arruma emprego porque o seu endereço é numa favela. Como lá também são os negros e os latinos também. E aí você é latino... Foda-se. O nosso latino é o nordestino, né? Exatamente, tipo assim, você é latino, se você é latino brasileiro, porque o brasileiro eu acho que não é latino, ou se você é um mexicano, não importa, você não é americano. Mesmo que você tenha nascido lá, você não é americano, então já rola esse tipo de preconceito. Então é muito legal pra você ter empatia por esse tipo de movimento que tá aparecendo lá. Pra mim foi muito didático mesmo, muito beabá. Se você não entender, lendo esse livro... Você não entende desiste, mais nada, desiste. Desiste. Só apoia, dá voz aos negros e não... Ou fica calado. Fica quieto. Porque é importante pra você entender por que que o movimento Black Lives Matter é tão importante. Não é que a vida do branco vale a menos que a vida do negro. A vida de todo mundo vale a igual. A vida de todo mundo vale igual. Só que é só na sua só mente. Só que não, né? Porque os direitos são iguais pra todo mundo. Não são. Não são. Então ele serve muito pra isso. Pra você entender a situação. Entender como que o Tupac era um cara visionário. Porque realmente esse lance do ódio que você semeia na criança fode a vida de toda uma sociedade. E aí isso não deixa o sistema parar. Tipo, exato, ele colabora e entra num ciclo vicioso. Porque a pessoa só fica no ódio. A pessoa que nasce no ódio, ela não vê outra saída. Só o ódio. Então, tipo, ela vai pegar a arma e vai matar mesmo. Ela vai pegar a droga e vai traficar mesmo. Foda-se. Uhum. E aí o Brasil tá muito entrando nesse ritmo do exato, ódio. Exato. O Brasil tá muito no ciclo do ódio. E assim, isso tem que parar, gente. Porque assim... fulano uma vez... Sabe, tipo, cara, vamos parar um pouco também de julgar todo mundo o tempo todo. Acho que a gente tá chegando nesse ponto da gente começar a refletir sobre o ódio que a gente já tá começando a semear, a gente minoria, digo. Não como... Várias minorias. Branca, claro que não, mas como bissexual, por exemplo, posso falar... De que desse ódio que acabou foi semeado durante um tempo em relação à bissexualidade ser uma coisa velada, ou então que a pessoa não é indecisa, não sei o quê. Então, isso começou a gerar uma revolta nas pessoas bissexuais. Daqui a pouco a gente vai ter, sei lá, uma sigla só nossa, porque aí a gente já tem uma bandeira só nossa. E a gente começa a ver que o ódio, ele tá se dividindo pra poder unir. Isso não é bom. Isso parece bom, mas não é bom. Então, existem alguns estudos antropológicos que falam que esse é um ciclo de sociedade, né? A gente começa com uma revolta, vai se revoltando, vai se revoltando, vai se revoltando. Daqui a pouco a gente vai vendo que a revolta... É, quando morrer todo mundo, a gente vai ver que precisa conversar, né? É, quando morrer metade? 100 mil pessoas, aí a gente começa a entender que, de repente, não é assim. Então, a gente tá chegando nesse estágio do vamos refletir sobre as lutas que a gente está lutando. Então, a gente faz isso, né? Ela traz muito essa reflexão, né? Não é só porque eu sou negro, né, no caso dela, não é só porque eu sou negra que eu tenho que semear ódio, que eu tenho que estilar ódio. Mas a sociedade precisa ver o porquê que isso está sendo semeado. E por que tanta gente não consegue ver esse outro lado? Exatamente. Entendeu? Talvez você sendo negro, e a Erika pode falar qual foi a impressão dela do livro, o livro seja até um pouco batido já, já que é a realidade. Ainda mais eu que estudei em colégio particular minha vida toda, e não porque eu queria, não queria estudar no colégio público, mas porque o colégio público não era uma opção. E assim, os meus pais sempre se esforçaram para estudar em colégio particular, e eu sempre tinha muito branco, eu era uma das poucas negras sempre. Na faculdade foi a mesma coisa, na pós-graduação a mesma coisa. E assim, muitos negros desistiram. Uns desistiram por vergonha de ter bolsa. Chegou esse ponto de um menino que tinha bolsa por cota desistir, porque ele era humilhado sempre, porque ele se diminuía, porque ele era cotista, o cara não participava da aula, o cara se negava. E assim, eu acho que pesou muito, pesa o preconceito das pessoas, mesmo ninguém falando nem nada, só o olhar das pessoas de julgamento, você provavelmente tá aqui porque você tá de cota, fez ele se afastar. Então, tipo, é complicado. E assim, não, nem, cara, é batido, mas eu acho que valeu a pena. No final do filme tem todo um sensacionalismo que eu não gostei, a Amanda achou muito melhor, que é... O garoto, né? O garotinho, o Selic, Tasha Selic, que não faz nada, que eu pensei só que essa criança ia morrer, mas nem se pra isso serviu, quê? Porque, né, ia causar algum impacto no livro. Mas assim, ele vai pegar a arma do pai e aponta pro King, e aí a polícia chega e aponta a arma pra criança, e aí você fica assim, e a Star entra na frente do coisa, aí a gente falou, ih, vai rodar. Porque assim, vai olhar todo mundo. Sendo que o King tá com a mão na arma, nas costas dele, assim, e a polícia nem olha pra cara dele, tipo assim. E o King vai embora, de buenas, no final do filme. E tipo, o que que tá acontecendo, meu irmão? Tipo, o cara, o filme impactante é muito... impactante você ver uma criança com uma arma, porque ela tá vendo, assim, que ela precisa defender o pai dela. E também um policial chegar e apontar uma arma pra uma criança, sabe? Tipo, foi uma cena que me impactou, foi a única... O filme só serviu pra isso, pra me impactar nesse aspecto, porque realmente o filme é muito ruim. Eu achei uma apelação no final. É muito ruim, o filme passa pano em muita questão importante. Então, assim, não tem a história do menino que é espancado e quase morto. Não. Aqui no Brasil a distribuição foi ridícula, quase não teve, foi alguns cinemas só. Mas, acho que assim, foram 10 só. Nem posso dizer assim que, nossa, que pô, vocês uau, perderam um maior filmaço. Mas, de qualquer forma, é um filme que fala sobre um tema, né? Vale a pena ver. Eu acho que vale a pena mostrar pra um jovenzinho branco que não sabe o que é da vida, que tá falando aí um monte de merda na internet. Mas eu vou explicar também pra ele que tem muita passação de pano nesse filme. Né? Mas assim, eles passam pano que o cara é inocentado, mas tipo, botam o cara meio como um coitadinho, porque já botaram ele como um franguinho que tava todo se tremendo lá. Então você já fica assim, ah, realmente você entende que o cara tá com medo, mas por que que ele tava fazendo abordagem? Se ele tem tanto medo de estar sozinho, por que que ele tá abordando pessoas na rua? Sim. Então, tipo, não era pra ele estar sozinho. E assim, o tio Carlos é um escroto, que só fica falando que, ah, seu pai era um bandido, não sei o quê, e na polícia nós está tudo do bem, meu pau de óculos. E assim, o pai dela, tipo, não, ok. O namorado dela no livro, ele é super engraçado, ele passa por situações não muito engraçadas. Não toca nem Fresh Prince of Bel-Air. Quando chega na cena, que ele se encontra a primeira vez, eu vejo um cara de 40 anos encostando na menina rude, Hunger Games, eu já fico assim, pedofilia alert. E aí eu já fico tensa. E aí quando ele fala assim, olha a música. Aí em vez de botar a música do Fresh Prince of Bel-Air, ele bota, eu fiz essa música, que é um plot lá do final, que ela descobre que ele faz rap. Mas tipo assim, tudo bem que tem a ver com a história do filme, do livro, que eles podiam estar adiantando. Mas cara, não. Quando eu falei pra Amanda, num minuto que não tocou a música, eu falei, esse filme vai ser uma merda. Mas foi mesmo. E é isso, gente. Eu acho que vale a pena ler o livro, tá? Vale a pena ver o filme. É, o filme, assim, porque se você não tiver tem um monte de gente legal, tem um monte de gente legal fazendo papel merda. É. Veja, mas assim, não espere muita coisa. Mas o livro, eu acho, se você, né, tá na vibe de tentar entender e é curtinho. Como é que é o racismo institucionalizado, acho maneiro ler. E Andy Thomas, você ganhou meu coração, gata. Pode escrever qualquer coisa aí que eu vou ler. Porque... Já tá no top 10 ou top 5, ela, o livro novo dela já lá fora. Vamos ensinar. Só da ela e a Danzinha Silveira. Um desgraçador Silveira. De cabeça. Exatamente, só que aí a gente vai falar sobre livros em outro lugar. LGBT. Preconceitos dentro de livro LGBT que está fodendo nossas cabeças como um todo. Mas manda pra gente sugestão de livro, de filme, de série, de qualquer puta que pariu que vocês querem que Não quer dizer que a gente vai ver. Não, a gente pode ver pulando, mas a gente vai ver. É Umbrella Academy System. O documentário também, quiser que a gente fale. Documentário é bom, hein? Eu gosto de documentário porque é curto, rápido. Aqui é Small Talk, você pode pedir qualquer coisa. Você quer falar sobre uma treta? Então manda que a gente bate papo furado sobre qualquer coisa. Sobre qualquer coisa. Entendeu? E aí, de repente, a gente pode até chamar você pra participar, talvez. Quem sabe? Olha aí. Tananana. Participa que vai a gente falar de treta aqui. Então tá, gente. Valeu. Valeu. Muito obrigada pela participação auditiva de vocês. Quê? E até o próximo. Até o próximo. Tchau. Tchau. Não. It's a story. I'm upside down. Sit right there. Tum, tum, tum.